ar, Nominata 616. Olá pessoal, começando aqui mais um Inominata 616. Eu sou o Corveiro e a gente vai falar nesse primeiro podcast de 2018 de uma série que você não pode fugir. Eu sou o Magaren e eu nunca imaginei que ia ouvir o Dr. Destino falar que estava se sentindo fantástico. Mas foi uma boa referência, vai, foi bacana. Eu e o Magali estamos acompanhados de dois convidados aqui. Eles não são membros interinos do nosso podcast, né? Vocês já conhecem ele, que eles participaram no podcast do Inumanos, né? Que foram sobreviventes, que conseguiram ver a série até o final. Estão vindo aqui, dessa vez, pra falar de coisa boa, falar de Fugitivos. Eu apresento a você Rodrigo Monteiro, o Rod Piolho. Posso chamar de Rod Piolho? Pode. Do Pipoqueiro. Eu sou o Rodrigo Coqueiro e acho que é o terceiro podcast que eu estou participando e bem melhor do que o último, né? Espero. Esse vale a pena, né? A última série foi muito ruim. E aí temos também um velho conhecido, eu tô brincando, né? Nem tem um velho assim, cara, bem mais novo que eu, já do nosso site, que é o Arthur Maia. Fala aí, Arthur. Muito obrigado por estar aqui Esse é o meu terceiro Inominata, né? O segundo foi de Inumanos e o primeiro foi uns 8 anos atrás, com o de do desenho dos Vingadores, o Mightiest Heroes. Eu devia ter uns 12 anos. Mas obrigado pelo convite. Não sei se eu vou conseguir participar bem desse, porque eu sou melhor falando mal das coisas do que falando bem. Então, como eu gostei de Fugitivos, vai ser difícil. Então você aproveita aí, já faz até uma comparação. Eu sei que você não gostou nem de tudo, não, que aí você tava discutindo, você comparando que era melhor que os quadrinhos, se não era, depois mudou de opinião e tal. Esse podcast justamente é pra gente discutir sobre isso, né? Que eu acho que poucas pessoas que vão ter acesso à série de TV, que vão ter, eu estou falando, já que ela é inédita no Brasil, a gente tá antecipando aqui a brincadeira, porque ela foi lançada pela Hulu, que é uma plataforma de streaming que, por enquanto, tá restrita aos Estados Unidos. Mas, o canal Sony, enquanto a Hulu não aparece por aqui, né? Vai lá pra fevereiro trazer Fugitivos aqui pro Brasil. No matter what we are, we can't let our parents keep getting away with this stuff. Como eu sei que pouca gente conhece esse lado menos super-heróico da Marvel, né? Se bem que a gente não pode dizer que não é super-heróico, afinal, sempre tem poderes relacionados. Mas foge um pouco daquela linha de herói que se veste de uniforme e que tá ali pra combater os vilões e salvar o dia. Os Fugitivos, eu acho que é um dos primeiros quadrinhos, assim, vamos colocar assim, um dos quadrinhos que teve uma aposta mensal da Marvel e que foge completamente desse tema. Por sinal, o Fugitivos, quando foi lançado em 2003, ele fez parte de uma coletânea de quadrinhos que a Marvel lançou, que era uma aposta que ela queria dar, uma linha menos comic e que talvez atraísse o público mais voltado para o mangá. Essa linha, esse projeto, vamos dizer assim, era um projeto de nome interno, nunca chegou a ser oficializado mesmo pra valer, mas chamava Projeto de Tsunami. Então ela chamou uma série de autores que tinham um traço bem diferenciado e roteiristas que iam fugir um pouco desse tipo de quadrinho padrão que a editora sempre publicou, né? Então Fugitivos foi o primeiro e que os personagens vinham do zero, porque ela chegou até a criar quadrinhos desse tipo, desse estilo mais ou menos. Acho que ela criou um quadrinho dos Novos Mutantes naquele estilo, né? E uma minissérie da Mística, não. Acho que era a revista mensal da Mística também. Ela tinha mais ou menos essa linha, né? Mas o Fugitivos, ela é a primeira em que os personagens eram completamente inéditos e trazendo um autor que depois ia ficar renomado pra caramba, né? Que é o Brian K. Vaughan. Eu talvez erre a pronúncia do sobrenome do sujeito, mas é o mesmo autor de Y, né? O Último Homem. E também naquela série Saga, é o nome? A saga. Isso. Que hoje em dia tá o patamar do cara tá lá em cima, mas praticamente quando ele era um desconhecido, o Brian K. Vaughan começou aqui. Né? E é engraçado ver que ele, hoje, como consultor da série, praticamente o quê? A gente tá mais de 15 anos, quase, depois que a série foi lançada. Ele vê que a perspectiva dele naquela época é totalmente diferente da de hoje, né? Então ele aproveitou o momento da série pra colocar alguns elementos que ele nem pensava em trabalhar na época. O quadrinho dele pra Fugitivos era apenas uma quebra de status. E você vê que é aquilo mesmo. Os meninos são adolescentes e aí ele encara. Não, adolescentes? O que, é que adolescente vai fazer? Ele é um cara meio birrento. É um cara que tá sempre em rebeldia com os pais. E a primeira coisa que o adolescente pensa não é, ah, vou salvar o mundo, vou ser uma pessoa ordeira nem nada. Ele é um problemático, né? E aí ele coloca a situação ainda do seguinte. Imagina os adolescentes que sempre tiveram problema com os pais. Descobre que realmente os pais são um problema. São... tão, digo assim, ruins ou piores do que ele pensava, né? Não, eu tava lendo uma declaração dele no a coleção completa dos Fugitivos que eu comprei primeiro volume. E aí na apresentação ele fala que uma coisa que incomodava um pouco ele era que os referenciais paternos dos super-heróis sempre eram legais. Eu acho que ele esqueceu da Feiticeira Escarlate e do Mercúrio, mas... mas ele cita lá, tipo, ah, o Tio Ben era um cara muito legal o tempo todo. Ele fala de outros ali também, que agora não me lembro de cabeça, mas... E aí eu queria subverter isso, tipo, daqui a pouco os seus referenciais de família não são legais, né? É, exatamente. Agora vale lembrar que o seguinte, no caso da Feiticeira Escarlate e do Mercúrio, né, os dois começaram uma linha meio vilanesca, né? Eles de vez em quando tentam se ajeitar, mas recai pro lado meio da vilania sempre, né? Ou fica doida, né? Ou então, vez ou outra, pula pro outro lado da cerca, né? Que é o caso do Mercúrio. Mas é isso mesmo, ele justamente quis trabalhar essa ideia, né? Tipo assim, realmente, agora os pais são vilões. Não só isso, né? Como os pais deles eram... Eles eram meio que os mega super gangsters de Los Angeles. Eles controlavam polícia, controlavam, enfim, o mundo adulto. Então eles eram, digamos assim, crianças que não podiam recorrer à ajuda de nenhum adulto para dar supervisão para eles. Porque onde quer que eles batessem, eles podiam estar entregando, digamos assim, a última localização deles para serem recapturados, né? E a outra coisa que a série quis trabalhar é que queria trazer tipos de origens que são consideradas diferentes para heróis ou vilões da Marvel, né? Cada personagem dos 6 adolescentes que protagonizam essa série, cada um ia pescar um desses biotipos, né? Então, por exemplo, um ia ter pais cientistas malucos, outro iam ter pais que são viajantes temporais, outro iam ter mutantes, já que não tinha essa vibe inumana na época, né? Em qualquer supergrupo, digamos assim, que aí apareceu um mutante na história, né? Era uma superpopulação. Então tinha realmente um que tinha pais mutantes. Outro seria uma origem alienígena. Outro tem uma origem mágica. E aí, por fim, tem um que seria apenas uma origem assim de bandido comum, né? Então, essas 6 personagens, 6 protagonistas, a gente vai falar de cada um deles mais pra frente, aí a gente detalha mais. Ele uniu isso aí, né? E aí criou esse grupo, né? Esse grupo que não era pra salvar o mundo, não era pra fazer nada, era apenas pra se salvar, né? O principal mote disso aí é: a gente tá aqui pra fugir. E aí a gente tem o Arthur falou aí da Epic. Da Complete Collection, até tô com ela na mão aqui, que eu também adquiri, né? A gente teve o primeiro volume e ele teve 18 edições. Valendo ressaltar que na época que Fugitivo foi lançado na Marvel, ele foi considerado um fracasso como revista mensal. Ele ia ser cancelado já no comecinho, assim. Como a Marvel não cancelava coisas assim imediatamente, né? Sempre deixava durar as 12 primeiras edições, né? Segurava nesse ponto. O cancelamento só viria depois de um ano. O que surpreendeu o pessoal da Marvel é que ele foi um fracasso de mensal, mas ele foi um estouro no formato TPB. Então, assim, foi um dos melhores vendas de TPB da Marvel até então. Isso provavelmente porque talvez o estilo de leitura do pessoal que lia, já que o foco deles era um público mais leitor de mangá, talvez, né, eu tô imaginando aqui, que eles talvez curtam mais histórias, revistas mais cheinhas, né, mais encorpadas, talvez até com histórias mais completas, eu imagino, né, e quem não tava acostumado a ler revista de comics mesmo, acaba não aderindo, né, essa história de você ler só 20 páginas uma vez só, às vezes o cara quer pagar um pouquinho mais, e é comum entre leitores de mangá eles já lerem histórias mais maiorzinhas, com lombada quadrada, história fechada. então pode ter estranhado. Bom, e aí, enfim, a gente falou do Brian K. Van Hal, né, só pra fechar esse bloco, passar pra vocês, e também tem que falar do desenhista, que é o Adrian Alfona, que tem um estilo de quadrinho completamente diferente. Não, nem sei se eu consideraria mais próximo do mangá, mas com certeza não é próximo do estilo de comics. E ele é um cara assim, que fez Fugitivos acontecer. Ele realmente deu uma personificação visual muito grande para cada um dos personagens. Ele é muito detalhista. E ele depois estourou na carreira, né? A gente deve, inclusive, a ele outros grandes lançamentos que vem depois, né? Por exemplo, a Miss Marvel, a nova Miss Marvel, né? Ele é coautor junto com a J.W. Willow, né? Então é isso. Bom, e aí eu vou passar logo a bola pra vocês, que eu já tô falando até demais. Quem leu já Fugitivos aí antes? Qual foi o primeiro impacto da revista? O que vocês achavam do primeiro volume da revista, né? A gente sabe que veio depois uma saraivada de outros volumes, que a gente não vai resumir aqui. A gente só quer dar uma pequena introdução desse comecinho aqui. Cara, eu li o primeiro volume há muito tempo. Assim, quando saiu eu li, então eu reli tem muito tempo também. Então eu tava até relendo algumas coisas hoje pra me preparar para esse podcast, mas eu não consegui ler as 18 edições de uma vez. Mas nem se esquenta que a gente não vai falar, resumir elas, é mais pra ter uma ideia mesmo. Não, basicamente era bem diferente do que saía na época, né? É o que você falou aí mesmo. Eu acho que apelava pra um público totalmente diferente do que estava acostumado a ler os quadrinhos da Marvel naquela época. O ritmo era diferente, tá? O desenho, a arte era diferente, a proposta era totalmente diferente. Acho por isso que não deve ter atraído tanto a galera na época. Mas a gente vendo 14 anos depois, a gente vê que era uma proposta bem legal, só que estava talvez à frente do tempo dela, né? E com relação ao quadrinho que eu me lembro, que eu posso dizer bem isso. Os outros arcos mais pra frente, eles já eram mais comuns, por assim dizer, né? Eram mais adequados ao universo Marvel, por assim dizer. Mas o começo dele era bem diferente. Então isso atraía bastante quem tava procurando, tipo, começar a ler quadrinhos de super-herói, né? Principalmente o pessoal do mangá. Já que eu acho que era a ideia do Brian era atrair esse pessoal para os quadrinhos da Marvel na época. Fugitivos é um negócio que eu tenho uma relação sentimental muito grande, porque eu comecei a ler quadrinhos, mais ou menos na época que eu conheci o Coveiro, em 2008, quando eu tinha 11 anos. Olha, 2007, quando eu tinha 11 anos. E... Fala falando dessas idades não, mami, que eu já fico... eu já fico triste aqui. Só assim? Ai, ai. E aí eu comprei, meio sem saber o que tava fazendo, assim, eu comprei uma Avante Vingadores na praia. E era uma revista horrorosa, porque ela tinha heróis de aluguel, tinha duas histórias dos heróis de aluguel, aquela época que era o Sanchi, não sei o que e tal. Eu sei. Heróis de aluguel era ruim demais. E teve uma história da Mulher Hulk que eu passei a gostar depois, mas quando eu li eu não entendi nada. E tinha Fugitivos. E aí. Só que Fugitivos eu acho que tava já no volume 2 ou 3. Já tinha o Victor, já tinha a chave e tal. E aquela história foi a história que fez eu comprar Anti-Vingadores nos outros meses, depois ir atrás dos Fugitivos e tal. Porque ela funcionou muito comigo, acho que pela idade que eu tinha. Porque ela tinha um monte de coisa nova que eu não tinha visto nos quadrinhos até então. Tipo, pra mim, sei lá, ter uma personagem lésbica nos quadrinhos era um negócio que nunca ia existir. Existia ali. E a própria proposta de ser menos super-heróico, mesmo que já fosse nos arcos posteriores, que eram mais integrados, ela ainda assim funcionou muito bem, foi super original pra mim, e eu, depois que parou de sair regularmente aqui no Brasil, eu voltei atrás pra ler tudo. Então essa foi a minha primeira experiência, que era 100% sentimental. Esse ano eu fui ler de novo, eu comprei a coleção completa lá do primeiro volume, logo que saiu a série, e aí refrescou as coisas na minha cabeça, isso faz quase 10 anos que eu li, né? Uhum. E eu tive uma impressão um pouco diferente, assim, eu gosto muito, acho a proposta super inovadora, mas eu acho que ela tem alguns problemas de dinâmica mesmo. Do tipo, parece que ela anda muito rápido, mas tu parar pra pensar, bom, já foi 5 edições, foi 5 meses de sendo publicado. Mas algumas coisas eu acho muito rápidas, assim, isso me incomodou. Fora isso, eu gostei bastante, adoro, não tenho grandes problemas com a revista. Então, em 2003 eu já estava começando a tentar largar o mundo dos quadrinhos. Aí eu encontrei na banca aquela edição pequenininha lá dos Fugitivos, que a Marvel, a Panini lançou em formato pequeno, formatinho. Isso merece um parênteses, desculpa ter te interromper, Magari. Mas quem não lembra aqui, eu insisti tanto. Olha, eu essa revista do Fugitivos, ela veio quando, meu Deus? Eu já tava aqui em São Paulo? Ah não, tava em Recife ainda. Mas foi lá pra 2005, pra 2006. 2016, é, eu acho. Foi por aí. Por aí. Ela veio atrasada pra caramba. Mas eu insisti, sabe, o pessoal da Panini, assim, poxa, publica, aposta nisso, é legal, é um formato inovador, tal, não sei o quê. Aí me vem uma edição, tudo bem, não vou nem reclamar, porque a gente já teve papel pior, mas aqueles papel, assim, de quase descartável, assim, que depois de ler as pessoas, às vezes, dependendo do lugar, né, usa pra outros fins. E pequenininho, formato aquele digest, né, que o pessoal chama pocket, né? Só que, cara, com a cola horrível de pocket, sei lá o que cagada fizeram, a revista despedaçava na mão quando você tava lendo. Sim, sim. Eu detesto, pra começar, revista com lombada muito grossa. Eu acho que essa de formato americano aqui, que tem as 18 edições de Fugitivos, até que é o limite aqui, mas é uma qualidade diferente, tá? Eles sabem o que fazem. É, mas dificulta a leitura mesmo. Quando você vai abrindo a edição que era pocket, cara, que você tá no meio da história, as páginas caíram, misturou, você já tá fora de ordem. Foi uma ótima tentativa da Panini apostar numa maneira diferente de vender esse material que talvez não conquistasse o leitor. Mas, assim, em termos do produto final, foi um desastre. E aí, mais uma vez, né, lembrando que vai sair em fevereiro agora no Brasil, né, pela Sony, Panini tenta apostar num formato de luxo. Pelo menos se não sai 18 de uma vez, divide em 3 bloquinhos, sei lá. Faça isso de novo, cara. Pelo menos esse primeiro volume. O primeiro volume é muito bom. Muito bom mesmo. Vai, Magari, continua. Então foi, só complementando, foi em fevereiro de 2006 que saiu a primeira. Então, aí eu resolvi comprar, nem sei porque eu comprei, eu vi aquele coisa meio diferente, comprei o primeiro volume, achei muito bom, comprei o segundo, também achei muito bom, apesar de eu não gostar muito de coisas adolescentes, coisas tudo, diferente do Arthur, na época eu já não era adolescente há algum tempo. Vou usar essa, Davi. E eu não era adolescente ainda, né? Era criança. Eu não era adolescente ainda, eu já não era faz tempo, mas eu gostei dos personagens, os personagens são cativantes, como o Coveiro falou, que você acaba ficando preso naquela história das seis famílias, a história deles sendo um problema com os pais sendo vilões, toda essa coisa que a gente até já tinha em quadrinhos, tipo, como já foi citado da Feiticeira Escarlate lá, mas mesmo eles dois não eram um floco de cheiro. Eles não podiam falar muito do Magneto, diferente dos moleques aqui, que eles eram garotos normais, entre aspas, aí depois começaram a enfiar dinossauro na história. Tem como não ser bom ter dinossauro na história? Dinossauro valeu, hein? Eu acho que foi o que me conquistou principalmente. Então, eu falei, tem como não ficar bom tendo dinossauro na história? Uhum. Aí depois eu lembro que eu comprei, saiu uma minissérie aqui com um pedaço do volume 2, depois ele começou a sair na Avante. Aí depois Marvelizou e aí foi quando eu parei de ler quadrinho também, eu abandonei tudo. É, vale ressaltar que acho que a Panini não chegou a publicar tudo. Acho que a última coisa, eu posso estar errado, mas ela, depois que convenhamos, né? A série tentaram continuar ela, mas eu acho que ela era um quadrinho, um autoral mesmo do Brian K. Vaughan, e era ele que deveria ter fechado de vez, assim, de... Tudo bem, hoje tá até com outros autores. Mas entregaram na mão do Joss Whedon aquela coisa meio perdida, depois saiu, acho que do Tony Moore, não, foi quem, meu Deus, eu não me lembro agora. Mas assim, se perdeu pra caramba, eu não sei como é que tá agora nos Estados Unidos, eu realmente parei de ler qualquer coisa que sai lá no momento, mas é uma coisa que perdeu um pouco a identidade quando o autor saiu. Eu acho que no mínimo, ele devia ter funcionado como um consultor, porque a saída dele até foi meio abrupta na época, depois de, acho que foi um primeiro volume de 18 edições, a outra durou acho que quase perto de 50. 30, foi 30, o volume 2 foi 30. E aí, meio que a história que quando o Joss Whedon assume, praticamente funcionou como se fosse uma minissérie, meio perdidaço assim, não, meio que é mais possível pra afastar os leitores do que pra reconquistar alguma coisa desse tipo. O volume 3 foi o Terry Moore. O Terry Moore, né? Com o Humberto Ramos, E acho que foi assim uma coisa mal pensada de como encaminhar o resto da revista. É um grande problema quando você tem personagens assim, em que o autor é a grande força motriz por trás do personagem. É uma coisa a se pensar, provavelmente, quando, por exemplo, personagens aí feita a nova Miss Marvel e o próprio Miles Morales, quando os autores deles, os criadores deles, né, se afastarem, o que eles vão fazer, né? Porque, querendo ou não, é uma identificação muito forte que acaba se criando. Eu sei que uma hora tem que cortar o cordão umbilical, mas no caso de Fugitivos não foi um bom resultado. Eu falei isso de passagem, assim, mas eu acho que vale a pena o comentário, que é... Isso pode ser um problema da mídia mesmo, no caso dos quadrinhos, né? E que tu mencionou antes já, eram poucas páginas por mês. Mas, assim, me chamou a atenção algumas coisas que na série eu vi reclamações de que tava sendo enrolado demais, de que tava demorando pra certas coisas acontecerem. Enquanto nos quadrinhos eu achei rápido demais, assim, tipo, decisões do tipo, ok, nossos pais são do mal, então agora a gente vai fugir logo, ou a gente vai vai lutar com eles. Ou... Eu não consigo ver isso em adolescente, sabe? Eu acho que esse foi o pequeno deslize do Vulgon, foi tudo muito rápido, assim. Mas entendo também, porque ele não tinha tanto tempo, né, pra tudo isso. Nem tantas páginas. É complicado, porque essa questão de narrativa, você não sabe quando um quadrinho vai ser cancelado de um mês pra outro, né? Então ele só teve a oportunidade de espichar a história, digamos assim, colocar mais conteúdo na história, depois talvez, pelo menos nesse primeiro volume, né? Depois talvez de ter passado, sei lá, perto do 12ª edição. Que aí você vê que ele vai assim, não, peraí, não precisa acabar a história agora, isso não é uma minissérie, entendeu? E aí ele pode tentar colocar outros elementos e tal, e aí em algum momento, não sei exatamente porque decidiram acabar esse volume, né, no 18ª edição, talvez pra fechar com uma coisa de, não, vamos colocar um final, com a resolução da história dos pais, com a resolução da história do Giborin, né, e vamos encerrar isso aí pra, digo assim, ficar como se fosse uma coisa fechada, já que o próprio quadrinho fez sucesso como se fosse volumes fechados, né, e vamos recomeçar um novo volume com outra história, com os mesmos personagens, mas tipo uma segunda temporada, né. Aí, curiosamente, a segunda temporada durou mais, né, teve mais edições, né, eu acho que talvez, se fossem colocadas coisas emblocadas de 18 em 18 ou de 12 em 12, talvez não ficasse tão exaustivo pra ele e desse mais certo, né? Porque, querendo ou não, por mais que o quadrinho tivesse uma legião de fãs, tivesse feito sucesso, depois da saída do Vaughn, esses dois autores aí, o Terry Moore, que o Rodrigo falou, e o Joss Whedon não seguraram e o quadrinho ficou fora de circulação por anos. Eu tô em 2015. Então, mas teve um volume que foi de 2003, foi de 2009. Aí ele passou praticamente anos sem... 2009 até 2015. Aí de 2015 acho que foi quase uma minissérie que saiu, salvo engano. E só agora que teve quase uma edição de verdade mesmo. Esse volume 4 aí que você tá citando, ele ficou... foi 4 edições só. Eu não, nem tô lembrado dele, pra ser bem sincero. Provavelmente nem saiu aqui no Brasil. Possivelmente não. What kind of charity meeting is that? E aí, a gente pode falar, então, dessa progressão, digamos assim, que seria mais que natural, né? Dessa história que foi muito sucesso nos quadrinhos, passar para outra mídia, que seria, a princípio, vocês devem até lembrar que a gente publicava uma série de boatos, mas, a princípio, ele seria um dos primeiros filmes da Marvel Studios, né? Quando tava ainda surgindo aquela história de Homem de Ferro, Capitão América e tal, se falava em criar um filme adolescente pela Marvel Studios, que, digamos assim, correria paralelo aos filmes... vamos colocar assim, né, entre aspas, mais adultos de super-heróis, mas seria um filme com a temática mais adolescente, pra conquistar o público mais adolescente. Mas no fim, Fugitivo só ficou no papel mesmo, nunca saiu o projeto, e acho que com a compra da Marvel pela Disney, né, e aí começou a crescer as produções, ficaram megas produções, né, o Guardiões da Galáxia mesmo era uma coisa que foi além do que se esperava na época, acabou tomando lugar desses projetos que seriam menos custosos e acabou sobrando, né, ficando vago pra TV. E além disso também a ideia de buscar o público adolescente, ela foi atingida com super sucesso nos homens também, né, nos filmes que foram feitos. Sim, sim. Então... E aí o que a gente teve? A série ficou meio que na geladeira, até hoje eu não sei como é que funciona essa divisão de que tipo de franquia vai pra Marvel TV, que tipo de franquia vai pra a Marvel Studios, né? Mas aí foi anunciado no começo do ano passado, né? Pelo menos foi isso. E engraçado, né? Foi um anúncio até que veio depois de Inumanos, né? E só foi lançado alguns meses depois de Inumanos. E olha a diferença de resultado, né? E Fugitivo foi anunciado pra ir parar na plataforma Hulu, que não é um canal de TV, é uma plataforma de streaming que é meio que dividida por vários estúdios, né? Eu sei que os principais são a Fox e a Disney. Agora, com a compra da Fox, praticamente a Disney ficou com mais de 60% deles, né? Mas eu sei que até a Warner tinha umas porcentagens aí de ações da Hulu, né? E acho que tinha também a Comcast, enfim, eu não sei exatamente, mas é um conglomerado de empresas que acabavam usando aquela plataforma para servir como se fosse uma concorrência um pouco mais fraca, vale ressaltar, né? Em relação ao Amazon e ao Netflix. Mas foi um acerto muito grande, já antes da série acabar, já estava se percebendo que foi uma aposta que deu muito certo e que já deveria estar confirmada a segunda temporada. A ideia é mudar um pouco. O próprio Brian K. Van Hal, ele falou que a cabeça dele escrevendo a série, ajudando a consultar a série hoje, é bem diferente da que tinha quando era um escritor novato, né? Ele era mais rebelde, ele era mais assim, ao lado das crianças. Se você olhar e comparar com o que a gente tem hoje, Fugitivos da série de TV Ela investe nos pais. Ela quer contar uma história dos pais. E ela chega a humanizar os pais. Coisa que nos quadrinhos, isso não existe, né? Os pais são realmente os piores seres humanos da face da Terra, né? A meta deles ali é salvar apenas alguns. O grupo, né? O tal do Orgulho, né? Que foi criado para atender às preces desses deuses místicos a tradição meio asteca, meio inca, sei lá o que diabo eram. Mas enfim, não tô meio esquecido agora da origem dos Giborins, né? Mas esses deuses aí, eles conceder, né, a sobrevivência depois de um apocalipse apenas para alguns deles, né? E aí o tal do grupo do tal Orgulho, até ciente que nem todos iam se salvar, né, começaram a atrair uns aos outros. Enfim, eram pais assim da... Eram pais não, né? Eram seres humanos da pior esquife. E as crianças, assim que perceberam isso, já nos primeiros episódios. Eu acho que a fuga deles mesmo acontece já na primeira edição, né? Na primeira edição eles descobrem, basicamente. Sim. E aí eles começam a correr, mas ainda ficam ali pelos arredores das casas, né? Invadindo a casa do outro pra tentar descobrir pistas, se é verdade que o pai é daquele jeito ou não. Ah, meu Deus, mas meu pai é um inventor, ele tá criando essa manopla aqui que tem uns poderes absurdos. Já o meu outro pai guarda um Deinonico dentro do porão. Enfim, o outro tem um cajado místico, né? E essas coisas todas foram trazidas pra série, mas assim, eles não chegam a fugir exatamente do primeiro episódio. Esse talvez foi o meu primeiro grande problema com a série, né? Pra uma série que tem um nome Fugitivos, apesar deles se desculparem de usar o nome de outra maneira na série, né? Mas pra quem era pra ser Fugitivos, demorou meio que uma temporada inteira pra eles fugirem de fato, né? Mas mesmo assim, talvez um pouco arrastado ali, pra talvez dar mais coesão à história... não foi completamente ruim isso, né? Eu acho que vale a pena você trabalhar mais a personalidade dos pais pra você simpatizar com alguns ou ter raiva demais de outros, por aí vai. Eu acho que esse aí foi um baita ganho da série, o de ter protelado isso, porque deu o espaço da dúvida, né? Depois eu vou falar melhor dos pais ali, eu acho que teve vários problemas, principalmente no final sobre os pais, mas isso de demorar pra eles fugirem... Foi uma ótima decisão, porque tem uma segunda temporada pra eles fugirem bastante, né? Então... a ideia é essa. Se o primeiro volume dos quadrinhos é o que é o bom da coisa, o segundo também é muito bom, mas enfim, é o que vale a pena ler pra valer mesmo. Por que não esticá-lo, né? Me lembrou um pouquinho o Prison Break. Não sei se o pessoal viu aqui, mas o primeiro ano é eles tentando fugir, no segundo é eles em fuga. Eu acho que a segunda temporada deve focar justamente nos moleques tentando fugir dos pais, né? Ficar longe deles. Então, tem muitas possibilidades de boas histórias aí, né? Eles fugindo e os pais tentando pegá-los. Tipo, um jogo de gato e rato aí que deve, se for bem desenvolvido, vai ficar bem legal. Mas eu concordo com o Arthur aí. Eu acho que deixar a fuga pro último episódio foi melhor do que eles fugirem desde o começo. E por sinal, já que a gente tá falando do último episódio, né? Que cena de fim de... temporada bonita pra caramba, né? Não é nada que foi aqueles cliffhangers pra pegar o cara pra ficar curioso por um ano, nem nada. Mas mesmo assim foi uma coisa bonita, né? Eles usaram inclusive a cena final como um teaser anunciando já a segunda temporada, né? E os garotos realmente fugindo, né? No momento que eles são expostos na mídia e eles correndo. Inclusive depois aparece a Old Lance, né? A Alfazema correndo atrás, né? Perdão, esqueceram de mim. Todo mundo sabe meu problema com enrolação e de podcast sobre a série da Netflix lá. Mas nesse caso aqui eu achei que foi acertado eles colocarem eles pra fugir só no último episódio. Deu uma evolução legal pros personagens. Achei só uma outra partezinha meio enrolação lá no meio, aquela na escola, blá blá, não serviu pra posse nenhum. Mas aí a coisa de adolescente, os adolescentes devem ter gostado lá. O Arthur deve falar melhor, que acho que é adolescente agora. O Arthur já tá saindo. Ele é criança anos atrás. Faz muito tempo já que eu tô nessa e tá saindo já. Passei um pouco, mas... Então, é que eu já tô mais pra... Se bobear, eu sou mais velho que alguns pais ali. E isso é muito triste de pensar. Magari, a nossa série daqui a pouco vai ser a do velho Logan. Pois é. Então... Tá, Alfazema, eu acho que eles esconderam a coisa durante a série toda, porque deve ser caro pra fazer efeitos especiais. Nem tanto, né? Porque... Nem todas as vezes era um CGI. A Alfazema, ela existiu de fato. Ela era um... Sim, mas quando era CGI, era ela era uma encomenda da Lucasfilm, né? Lucasfilm não. Da Lightning Storm, sei lá. Agora não me lembro agora qual foi a empresa. Mas a mesma que fez o Jurassic Park. E aí... Lightning Image? É isso. Como é o nome? Lightning Image? Isso, Eu acho que é essa mesmo. É a mulher que fez o Jurassic Park. E aí eles fizeram um animatrônico dela, com a cabeça mexendo, tal, não sei o que e tal. Mas, obviamente, o animatrônico não tem aquela destreza pra correr nem nada. Então, quando ela tá em muito movimento, assim, aí não é um robô. Ela, a animatrônica é quando aparece só ela interagindo com a... Exatamente. Com a Gertrude, só ela paralisando pra lá. Mas mesmo assim, quando a fazemos aparece de corpo inteiro, é sempre à noite, é escuro. Parece isso é filme de uma outra produtora aí, que eu não quero falar. Ah, vá, mas ela correu lá na... Ela teve no episódio final, ela tava no mato lá, comendo galinha. Guardaram todo o dinheiro pro episódio final. Que foi o melhor episódio, na minha opinião, mas enfim. Achei mais ou menos o último episódio. Mas aí eu achei o contrário. A minha birra com os vilões. Vocês falando dos vilões aí de humanizar. Exatamente o que eu não gosto em filmes, assim. O cara dando origem sofrida pros vilões, essas coisas. Vilão já tem que ser mal. Não, nós não somos mal. Ele tá com medo aqui do Dr. Destino. Ele tem uma cara de canastrão. Até porque a série... vai saindo aqui no Brasil, a gente não vai esmiuçar ela a esse ponto, né? Apesar de a gente já ter falado aí de cena final, a cena final não é o spoiler do episódio, né? Todo mundo sabe que em algum momento as crianças vão fugir. Eu acho que o lance todo da série é você descobrir as viradas de trama inesperadas, os plots inesperados de relacionamento que às vezes você acha que a pessoa que é mais malvada é um, mas de repente não é, por aí vai. Mas eu quero um bate-bola rápido pra gente falar o seguinte, de cada personagem principal, que seria uma daquelas seis crianças, e seu núcleo familiar, né? Então, assim, houve realmente mudanças dos quadrinhos pra série de TV. Tiveram que adaptar, né? Então, vamos começar então com... Não existe personagem principal nessa história, mas se a gente pode dizer que existe um ponto de vista inicial pra apresentar os fugitivos, pelo menos nos quadrinhos era bem claro isso, é com o Alex Wilder. Ele, nos quadrinhos, ele é filho das versões de vilões, que são os bandidos, assim, sem superpoderes, né? Eles usam a malícia, a inteligência pra se dar bem no domínio do crime deles lá. E que são homenageados com os nomes dos pais do Brian, né? Isso, exatamente. Ele até falou recentemente em algumas entrevistas, né? O Alex quem faz o personagem na série de TV é um ator novo, é Renzin Felix. E aí os pais dele são a Catherine Wilder e o Geoff Wilder, quem faz é a Angel Parker e o Ryan Sands. A história basicamente começa na casa dele. Eles, aquela cena principal, né, que se repete quase que literalmente aqui ocorre nos quadrinhos, que é eles vendo aquele sacrifício humano, né, acontece na casa deles. Eles, digamos, são ser os grandes ricaços de Los Angeles, só que o modo como eles enricaram não dá pra ver que foi ilícito, né? Aqui colocaram uma trama relacionada a um grande amigo de bairro, digamos assim, do Geoffrey nessa parada, que depois, mais pra frente, ele ajuda até o Alex, né, num dos momentos de necessidade dele, que é o tal do Darius. Então ele é um vilão, como seria um vilão qualquer de bandido urbano. Né? Ele é o Gunnister da história. Foi o núcleo familiar que teve menos mudanças, né? Acho que a Catherine, eu sempre digo que na série tem sempre um pai que é mais bonzinho que o outro, né? Em cada casal, digamos assim, ou a mãe é mais bonzinha de um lado, ou o pai que é mais bonzinho. Enfim, a Catherine é que parece ser a mais fria, né? Ela era advogada enquanto o Geoffrey estava preso. Ela que meio que parece que manda na coisa. O Geoffrey pode ser assim, o rosto do crime organizado, mas ela é a mente por trás, né? E isso meio que se manteve na história. Acho que foi o núcleo mais fiel, é o núcleo que não tenho nem o que discutir. E um dos moleques que até trabalha melhor nessa série inteira é realmente o Alex, né? O Renzin Felix. Eu gostei, em primeiro lugar, isso vale pro ator do Alex, mas vale pro seis, assim, os atores são muito bons mesmo. E talvez do Chase seja menos, mas... E eu gostei... O Alex, ele já era um personagem que o primeiro spoiler de Fugitivos na vida que eu tomei foi lendo a primeira edição que eu li, né? E aí tem aquela super reviravolta dos quadrinhos, que é um ponto que eu espero, não sei o que eu espero, mas eu gostaria muito que existisse na série. Eu estava esperando que já tivesse numa certa parte da série aqui. Pois é, eu acho que aquilo é bem importante pro desenvolvimento dos quadrinhos, até porque denota que, tipo, não é fácil se desvencilhar dos pais, sabe? Sendo um adolescente. Mas então, me parece que talvez no 10 pra frente isso pode ser construído, não sei se vai. E aí isso também. Os pais dele eu achei bem apáticos com o tempo. Parece que vai ter um foco neles no início, assim, nos primeiros 3 episódios. Mas depois acho que é o casal que fica mais apagado, mais esquecido de longe. Então, é isso. Não tem muito o que falar da família Wilder. Dos outros sim, mas esse não... É, porque acaba sendo o Joffrey nos quadrinhos. Ele é o líder, digamos assim, do orgulho, né? Essa função é praticamente retirada dele. E ele é o mais sangue frio, né? Isso. Na série, ele é mais bonzinho que a mulher e se realmente se apaga. E ela, que era pra ser a mais filha da mãe, tem uma hora que ela recua também. É, e ela faz muito pouca coisa, tipo, mesmo, assim. Ela, talvez ela seja, dos pais, ela seja a que tem menos destaque dos 10 ali. Eu concordo. Eu não tenho muito o que acrescentar ao que o Arthur disse, não. Eu acho que a gente fica esperando muita coisa dos Wilders no começo e no final das contas eles meio que vão pro segundo plano para os outros pais aparecerem mais. Então, eles não me parecem tão maus assim quando eles deveriam aparecer. Ao longo da série parece que eles vão ficando mais moles por algum motivo que não fica claro. É isso que o Rodrigo falou. Você pode estender para todo mundo do orgulho. Que eu chamava carinhosamente de Trapo Orgulho. Então, dos atores, até me surpreendeu. Normalmente esses atores mirins, assim, mais desconhecidos, que vem do Disney Channel, essas coisas, eles não costumam ser aquele mesmo ator, mas aqui todo mundo, tirando a Molly, que eu achei meio qualquer coisa, da Molly, os outros atores eu achei tudo, cumpriram bem o papel, passaram o que tinha que passar, ou como o Arthur tava falando, eu tava esperando... Num certa parte da série que tivesse uma virada aqui no Alex, mas ainda não foi. Não foi dessa vez. Apesar que durante. Antes de começar a assistir a série, eu fui reler os quadrinhos e eu achava que o que acontecia com o Alex. Na verdade era o Chase nos quadrinhos, mas aí fui surpreendido novamente. Que não era o Alex. Era o Alex. É uma confusão. Eu já não sei mais o que eu tô falando. É, você não entendi também a parte final que você tava explicando. Mas enfim. Não, eu falei que quando eu. Na minha memória, quem fazia o papel do Alex. Os quadrinhos, era o Chase, eu não vou dar spoiler aqui. Mas aí eu fui reler e falei, ah, não, é o Alex aqui. Entendi. Bom, aí a segunda personagem, essa realmente é que ficou marcada, e acho que é que tem mais relevância após o fim dos fugitivos, né? É a Nico Minoru. É curioso ver, porque assim, a gente tava até esperando uma ligação da Nico Minoru já desde o filme Doutor Estranho, porque a arma que supostamente ela usa deveria ser a mesma, que é o cajado do absoluto, né? Nos quadrinhos, o cajado absoluto é bem simples. É uma arma mística ligada com os ancestrais da família Drake, que são todos bruxos, né? E aí, através do sangue o sangue dela, né? Da família, da linhagem dela. Toda vez que ela se corta e o sangue entra em contato com o cajado, ela faz uma magia. Mas ela só pode fazer uma magia e gastar ela uma única vez. Pra repetir a mesma magia, ela vai ter que usar uma coisa diferente. Então, por exemplo, se ela usou a primeira vez a magia e falou escudo, cria-se um escudo na frente dela, beleza. Ela já não pode usar na segunda vez escudo. Ela vai usar o quê? Barreira. E aí ela vai gastar todo o repertório dela. E a última vez que ela imaginar, né? Tem umas coisas bem criativas, né? Imaginar uma maneira de usar uma magia que equivale a uma barreira, um escudo. E não conseguir... imaginar nada parecido, uma palavra que sirva para aquilo, ela não vai poder mais usar aquela magia, né? Então teve uma hora que até que eu me lembro dos quadrinhos que ela começou a aprender outras línguas, né? Pra poder usar a magia que eu tava dizendo. Ela fez um cheat lá pra enganar o cajado. E aí ela tem uma essência completamente mística. Nos quadrinhos, a mãe dela também é uma peste, né? Os Minoros, só pegando aqui a Tina e o Robert, né? Eles são bruxos malvados mesmo. E acho que em algum momento a personagem Tina Minoru aparece em Doutor Estranho. Parece, ou ela se novinha. Sugere, mas aí não, também não é. Ou ninguém sabe mais o que é que tá acontecendo. Talvez a Marvel e a TV esteja assim, realmente se distanciando da Marvel dos cinemas, né? Tá virando Fox. É, né? Sei lá. Se fosse a Fox, meu Deus, o mundo acabava. Mas a Marvel Studios, tudo bem, eles podem. Na TV, essa coisa mais de misticismo, mais de magia, foi retirada. O que me decepcionou um pouco, confesso. O cajado não se explica como é que ele faz aquelas coisas, né? Diz que ele tem uns poderes elementais, né? Também não detalhou isso. Mas é puramente científico. A mulher botou tipo uma trava, né? A Tina, que o cajado reconheceria apenas o sangue dela. Então ela dá uma picada no dedo dela, um furinho lá, e aí faz uma leitura rápida de DNA, e aí o cajado começa a funcionar. Como a Nico tem um DNA parecido, né? Um cajado e acaba aceitando. Então ela pôde usar o cajado da mãe escondido quando pegou a primeira vez lá na série. Mas é completamente tecnológico, ou pelo menos dá a entender isso. A única referência que a gente tem que ela seria uma bruxa, uma mística, é porque a menina é meio gótica e ela é uma wicana, né? Se bem que mal fala de wicana, ela só é wicana porque tipo, é o rótulo. Eu sou wicana, mas depois não fala mais nada. Ela não fica falando feito wicana, citando deusas, ó, Gaia, não sei o que, como geralmente um wicano falaria, né? Tá na moda ser wicana, né? Não, faz tempo que já passou essa moda. Não é de dia, não, mas já faz tempo. Acho que na época que o quadrinho surgiu, até tava, porque teve aquele jovem vingador, o Wicano, né? Mas enfim, ela virou a menina da Wicca. A mãe dela era uma empresária de tecnologia, junto com o pai desenvolve produtos tecnológicos. Acho que ela que ajuda, depois do final, a construir aquela... A empresa dela, né? A construir aquela sonda, né? Ou de alguma maneira ajuda, sei lá, a sonda lá que eles usam no capítulo final pra perfurar o terreno da escola. E aí eu acho que talvez a grande mudança nessa história é que a Nico tinha uma irmã mais velha que supostamente se suicidou. Aí eu já não vou entrar em detalhes aí, como a série saiu em fevereiro, mas tem um mistério em torno da irmã, tá? Se ela se matou, por que ela se matou, né? Isso é uma coisa que a gente vai deixar meio que em aberto aqui pra, sem dar spoilers aí. Já que a gente tá falando um pouco antecipado. Mas é um ponto interessante, porque isso tudo tem a ver com um relacionamento muito ruim que ela tem com a... Principalmente com a mãe dela, né? Que ali da família... Aí, como eu sempre digo, né? Tem sempre um lado que é o ruim do pai ou da mãe. A mãe é que é a mais malvada, né? Ela parece ser mais malvada, né? E o pai é o bonzinho da história. O pai é o amigão, né? Só que aí, no decorrer da história, o pai é amigão, é meio safadão, né? Então é isso que talvez o núcleo familiar mais complexo dessa série todinha seja o da Nico. Gostei de quase tudo, viu? Inclusive dessa história da irmã dela. Inclusive a irmã tinha até uma intimidade mais com o Alex, né? Talvez aí o lance de... Porque pra quem for acompanhar a série, fique curioso saber como é que o Alex... E por que que o Alex dava tão bem com a irmã mais velha da menina que ele gosta, né? Aquelas coisas aí que ficam um mistériozinho no ar. Mas assim, gostei muito dessa parte desse núcleo, só não gostei muito de ter ele tirado a parte mística. Foi desnecessário. Desnecessauro, né? Que é o que ele tá falando de daqui a pouco de... Aí é outra família. De Deinonico, né? Eu concordo com você, achei esse o núcleo mais complexo, mais trabalhado. Eu só não gostei do Hobbit. Ele virou um bosta. Não é que virou, ele é um bosta. Fica correndo igual, atrás da amante, depois ele corre atrás da mulher de novo, depois ele pede desculpa à filha, ficou parecendo um caso de família mal feito. Se quando o Julio aparecia, eu ouvia a música dos Trapalhões na cabeça, quando ele aparecia era a Cristina Rocha falando, caso de família. Ai meu Deus do céu, não vai botar nenhum áudio disso. Aí é com você. E daí eu gostei da história da Amy, principalmente a resolução, todo o mistério que teve, quem é, quem não é. Até porque isso é uma coisa legal. O pessoal reclama quando muda dos quadrinhos, mas uma coisa legal é isso. Você assiste sem saber o que aconteceu. Você tá mais tão no escuro quanto... Exatamente. Se estivesse nos quadrinhos, você já... Ah, tá, é aquilo. Não sabe aonde vai ser, mas como é diferente. É completamente diferente. Eu achei legal. Eu gostei desse... Você falou aí dela se cortar pra usar o cajado aqui da Tina, que tem envelhecimento precoce aqui. Falaram na série, não puseram pra ela se cortar, porque senão ia ter muito adolescente por aí imitando... Ah, eu vou me cortar pra ver se sai uma magia aqui também. Mas ela não se corta, mas ela fura o dedo toda vez, né? Que tem ela um espinho lá. Mas até aí, entre furar o dedo e fazer um corte de... Ah, eu vou aqui fazer a magia, voltou pra Jakku aqui. É sem falar que essa furada de dedo é bem sutil, né? Parece uma vez, não parece mais. Exato. Só faz um barulhinho, né? Faz tic. Engraçado que tinha efeito sonoro, ela faz tic. Como se fosse um interruptor, mas tava furando o dedo. A coisa que eu fiquei esperando na série foi dar alguma explicação. Será que talvez essa história quis passar em algum futuro um pouco mais próximo aí? Até pra explicar porque a Tina tá nova lá no Doutor Estranho e a Pia tá velha, mas pelo jeito esqueceram isso. É, complicado. Enfim. Eu acho que como a série se passa lá em Los Angeles, na outra costa de... Quase não se fala da Marvel Studios desse outro lado dos Estados Unidos, né? O fim do mundo não vai bater aqui desse lado do sol, não. Vocês têm que pensar também que cada canal tá seguindo sua própria linha, né? Sim. Então não tem. Eu acho que só eles da Shield que tá conectado com o Marvel Studios. Não, mas tem. Saúde, tem uma história, tem uma história, tipo, por exemplo, no último episódio lá, o canal de TV que fala que eles são fugitivos lá, é o canal de TV que aparece todos os filmes da Marvel. Sim, o WHIJJ. Deve ter uma ligação, entendeu? É, mas assim, eles não mencionam nenhum dos heróis do Marvel Studios, não sei, que eu me lembro, não. Nem na gente achou que agora eles estão mencionando mais. Pois é, eu acho que eles estão querendo construir universos separados, pelo menos, da Hulu, da Free Formers, que eles vão deixar separado, tipo Netflix. Mencionar vai ser um negócio bem sutil, assim. Então, a Tina parecer novinha e velha, acho que é uma coisa que eles não vão ligar muito, não. Isso aí é no gibis mesmo, deixa a cronologia meio avacalhada, meio pronto, que ninguém vai reparar. Só a gente que é meio nerd, assim. Meio nerd, né? Se eu só aproveitar só a interrupção, eu não falei o nome da atriz, né? Só pode deixar claro. A menina que faz a Nico Minoru é a Lyrica Okan. E aí os pais dela são a Brittany Ishibashi e o pai é o James Yaegashi. Vai, Rodrigo, você agora. Eu não tenho muito mais o que acrescentar. Eu acho que todo mundo que o pessoal falou, vocês falaram, é o núcleo familiar mais bem desenvolvido. Eu gostei muito de ter adicionado a Amy na mistura aí pra surpreender a gente. E eu gostei muito da Tina e eu achei o Robert um bosta. Mais do que já era, eu acho. Coitado, um personagem bem... A cagada maior que faz é o Robert, né? É, mas nem é aquela questão... Questão da arma conjugal, ali. Não. É, o personagem ficou muito raso. É o que menos se desenvolve na série. Então... É peso morto. Se não tivesse ele, ia ser a mesma coisa. Eu, assim, em linhas gerais eu concordo, mas eu tenho algumas discordâncias. Eu também achei que o núcleo familiar dela foi bem desenvolvido, adorei a inserção da Annie. A Tina, ela era um personagem que eu tava gostando bastante, e tem aquela cena no... que é a cena que é revelado publicamente lá que o Robert é amante da Janet. E a Tina, ela vai lá pro escritório dela chorar. E aquilo ali, pra mim, é o ponto certo de humanização do vilão. Porque ela não deixa de ser vilã, ela não deixa de estar fazendo as coisas horríveis, mas ela sente coisas. Ok, gostei. Mas o final da série me passa a impressão de que ela foi heroicizada de uma maneira bem mais forte que os outros pais ali. Ela mudou completamente, né? Ela foi a que mais mudou, porque era a que mais parecia vilã e acabou parecendo mais... boazinha, e isso me incomodou muito. O que dá a impressão é que, tá, posso estar falando alguma besteira, mas por ela ser o personagem, acho que era japonesa, né, dava a entender isso, e ela era, digamos assim, a parte mais literal, assim, japonesa, sabe, de não querer se expressar, ser rígida, não demonstrar fraqueza e por aí vai. O pai dela, o Robert, já era a parte mais humana, vamos dizer assim, né, ele não era mais tão tradicionalista, né. Deu a entender pra mim que, tipo assim, ela, tudo que ela era uma fachada, né? E aí quando aquela fachada caiu, ela falou assim, não, eu tava fazendo isso tudo pra manter, porque não é ser mal isso, é ser duro, é ser frio, é querer mostrar força numa situação que ela, a princípio deu a entender ali, ela é que era a chefe lá da empresa, né? Não o Robert. O Robert era um... Nem sei o que o Robert era, na verdade, mas ele trabalhava junto, mas eu acho que ele não era o presidente, certamente não era o presidente. Não era. Mas, enfim, e já o Robert também não tá entre os meus personagens favoritos, nem nada assim. Mas eu não compartilho do ódio ao Robert que rolou agora. Porque eu acho que ele... Tem uma cena dele que eu gosto muito, que é a cena dele... As poucas cenas que ele tem com a Nico eu acho legais. Com a Janet eu não podia me importar menos com o resto do personagem dele, mas também não odiei como... Eu acho que me incomodou mais o desenvolvimento da Tina do que o dele, e porque a Tina decaiu muito. E ele foi a mesma coisa. Ele não tem desenvolvimento, do jeito que ele começa e termina. Eu acho que ele é um cara, assim, quiseram criar uma cisão, assim, daquele núcleo tradicional de pais, né? E aí aproveitaram, não dava pra botar mais um personagem, né? Então vamos botar, digamos assim, uma amante aqui, a amante vai ser realmente outro membro do orgulho, né? E aí a gente quebra um pouco disso, cria uma subtrama na história, trabalha tipo de realidade, no caso, de uns pais diferentes. Porque nos quadrinhos todos os pais eram meio que um fiéis aos outros e um querendo foder o outro, né? Isso meio que quebrou nessa história. Então se você colocar todos os familiares tradicionais ou iguais, né? Tipo assim, os pais realmente se dão bem, eles funcionam bem, são vilões em conjunto, até que a morte os separe. Ia ser igual pra todos os outros ali. Isso não existe no mundo, né? Isso não existe 100%. Nem todo casamento dava certo, nem todo casamento é 100% um confia no outro. Então esse caso do Robert com a amante dele foi pra mostrar isso. Olha, existe um marido, no caso dele. Ele é meio esquecido, a mulher se fechou depois da morte da filha, não tinha mais aquele amor, e aí ele foi procurar outra pessoa que amasse ele. né? Que é uma coisa que é comum no dia a dia de um casamento, diversões diferentes de casamento que acabam acontecendo, né? Eu queria falar só mais uma coisinha sobre a Nico, que dos seis ali, eu acho também que ela foi a personagem que teve um desenvolvimento mais mediano entre todos eles, assim, e até isso que tu mencionou, tipo, a caracterização dela, o estilo dela que aparece no primeiro episódio, ele se quebra muito rápido ou eles não investem nela, parece que todo mundo tem um grande drama pessoal e o dela não vai, assim, foi a minha impressão. Bom, e já que a gente tava falando aí do Robert, né? Ele tá meio que escondendo aí quem é a amante dele. Não dá pra esconder, logo nos primeiros episódios, na metade, do começo pra metade, já descobre, né? E não dá pra ser diferente. É a Janet Stein, né? É o núcleo familiar da família Stein, que seriam os cientistas, né? Os criadores, os inventores, né? Vamos colocar os inventores de garagem. A Janet Stein, ela é, digamos assim, a mulher tendo um amante, porque ela é a mulher de um cara que é completamente obsessivo, né? Obcecado pelo trabalho. E de vez em quando age abruptamente, não deixou claro se ele batia nela ou não, mas era pra dar a entender nisso, que acaba acontecendo vez ou outra também em algum núcleo familiar por aí. O Frank Stein é até, acho que um dos atores que são pais ali, é o que mais era conhecido antes, porque ele era de uma série da Buffy, não é isso? O James Masters, né? Ele não era um vilão da Buffy, um negócio assim? Sim, ele era o Spike na Buffy. Isso, exatamente. Então ele é, digamos assim, do núcleo de atores, eu acho que era o mais famosinho. Eu me lembro na época que chamaram bastante a atenção dele. Já a Janet é a Ever Carradine, eu não conheço realmente ela fora da também conhecida como pior atriz da série. Ela é mais realmente fraca. E, enfim, eles são os pais do Chase, né? Que mudou radicalmente de personalidade, cara, dessa série. O Chase era o cara, o adolescente bobo alegre pra caramba, meio não queria nada com a vida, mas era tipo assim, até era bom em esportes, alguma coisa desse tipo, mas não assim pra ser o melhorzão da turma, vou ser um grande jogador de futebol pra ganhar lugar na faculdade e nada. Ele não queria nada com nada, ele até depois descobre que ele era até meio inteligente, mas como os pais dele sempre acharam que ele era burro pra caramba, isso foi parcamente trabalhado na série, meio que descantearam ele e ele se deixou, sabe? Eu sou bobão mesmo, sabe? Então aquele cara das piadas mais idiota, era um cara que só fazia besteira, nada levava a sério, né? Se eu não me engano, essa paixão que quiseram colocar no início dele com a Carolina não era nada muito seguro, não. Ele tava lá porque ele tava querendo pegar as garotinhas. Mas pra ele, na época, não importa se era Nico, não importa se era Carolina. E aí acabou com o tempo se apaixonando com a Gert, que era, digamos assim, a mais cabeça da turma, né? Mas pra ele não era porque eu sou o galã da história e eu vou querer a menina mais bonita da história. Ele era um bobão completo. Eu lembro que uma das cenas principais, que até reproduz na série, ele pega o óculos do raio-x pra ver do pai dele, né? Que ele descobre que ele nem sabia as invenções que o pai tinha. Ele não sabia nada que o pai fazia naquele laboratório. Tava nem aí. Botava o óculos assim e via. O óculos de raio-x. Aí tava vendo as menininhas de roupa de baixo, né? Na série isso muda, né? Quem acaba pegando os óculos é a Gert, né? Pra ver de cueca. Mas é basicamente isso que é o personagem dos quadrinhos. Na série de TV, não. Vira ele o típico aluno de sucesso das escolas, de sucesso com as garotas, adolescente desses filmes aí, que vez ou outra aparece nos Estados Unidos. Então meio que tiraram um pouco o brilho que o personagem tinha. O Chase nos quadrinhos, ele realmente era muito mais divertido do que esse Chase aí. Pra mim, ele perdeu um pouco o brilho, né? Ele tirou a veia cômica dele, virou um personagem mais sério, virou até um cara mais inteligente, né? Diz que ele ajuda o pai. O pai é que não dava apoio a ele, digamos assim, não confiava no taco dele, ou coisa desse tipo. Ou quando confiava, achava que o menino só gostava de futebol e batia no menino, enfim. É complicado, era um pai mais. Era o núcleo familiar mais duro ali da série inteira, né? Realmente, você até fica meio. Se sente compadecido pela situação dele. Apesar dele não ser uma figura assim, tão simpática assim, né? O tipo de personagem que era pra ele. No decorrer da história, a gente vê que meio que é exposto essa história do caso da mãe dele, né? E aí ele meio que não sabe de que lado fica, porque o pai dele também tem um problema de saúde que acaba descobrindo. Que não vou contrariar, vou contrariar o pai. O pai quase vai bater a caçuleta. Não, vamos então ficar do lado do meu pai. Mas de repente o pai de novo perde o equilíbrio e vai querer matar a mãe. Mas não vou deixar ele matar minha mãe. Enfim, aí a hora dele é o contrário, né? Ele quase morre, né? E aí a mãe que salva ele de um tiro, enfim. O personagem acaba desaparecendo no último episódio, né? Acho que nos dois últimos episódios ele desaparece. O Victor Stein. E fica doente, tá na câmara de recuperação. É, ele praticamente morre, né? No penúltimo episódio ele vira um corpo, né? Mas aí bota ele na câmara pra durar, né? Pra sobreviver até, sei lá, quando pode reverter aquele quadro dele, né? Gostei, entre aspas, desse núcleo, pra ser bem sincero. Entre aspas mesmo. Não gostei da música do Chase, mas gostei pela situação talvez mais do Victor, né? É um Victor mais bem trabalhado que nos quadrinhos, certamente. Eu acho que o Chase é o tipo de personagem que a gente tá vendo, pelo menos na série, que a gente vê em diversas produções americanas, que é o cara que começa sendo babaca e no final ele termina mais gente boa, mais vamos ser parte do time e vou defender minha família e etc. Eu acho que algumas mudanças dele ao longo da série são meio forçadas, assim, tipo, sei lá, ele odeia o pai dele, depois ele ama o pai dele, depois ele odeia o pai dele de novo, depois ele ama o pai dele de novo. Talvez seja uma coisa bem adolescente, assim, tem muito tempo que eu fui adolescente, não lembro como é que era na época, mas talvez o Arthur aí saiba. Tá difícil, viu? Ainda bem que o Arthur tá aqui, que tá difícil. Eu vou fazer consultoria pra vocês depois. É. E, sei lá, faltou desenvolvimento também no núcleo familiar deles ali, porque personagens meio unidimensionais, né? O pai dele é o típico, vou só trabalhar, não me preocupo com a família, e a mãe dele é a típica, sou inteligente, mas larguei tudo pra ficar dependendo do meu marido, e vou tomar porrada do marido, e depois quero ficar com ele mesmo tendo traído. Enfim, achei meio confuso o núcleo familiar deles ali. E o Chase também. No final, achei ele bem confuso também. O personagem dele não me agradou tanto quanto os outros. Cara, mas essa história da mulher, depois que ele fica doente, não, vou ficar com meu marido. Aí a Tina também, ó, você vai ficar comigo, vai largar daquela sua mãe. Foi a coisa mais esquisita do mundo. Mas, Coveiro, lembra que aquele episódio na escola, quem faz essa pressão forte é a Leslie. Sim. Ela faz a pressão na Tina e na Janet. Eles têm medo do Jonah. Se todo mundo começar a confundir, o Jonah vai ficar doido lá e sei lá o que ele vai fazer. É, mas assim, faz entre aspas, né? A Tina meio que dá uma forçada também, né? Só por causa da Leslie. Não sei da parte da Janet. Da Janet eu concordo. Foi a Leslie que deu uma forçada. Mas do outro lado lá, e o Robert que pagou de otário. Eu, diferente também de vocês, de novo, eu gostei bastante do núcleo do Chase. O problema dele é que, de fato, ele tem a pior atriz da série e tem um ator que eu achei dos jovens ali, é o piorzinho também. Mas eu acho que ele conseguiu trabalhar bem com esses problemas graves familiares, assim. Então, tipo, o Victor, ele é uma pessoa horrível e eu não acho que ele é horrível clichê. Tipo, ele é horrível real, sabe? Ele é horrível humano, porque tem seres humanos que nem ele. É clichê, mas é um clichê real, cara. Não dá pra fugir desse, não. É o que acontece. Nessa parte de chamar ou ele ou a Jenny de clichê, me parece que dá pra chamar qualquer um de clichê, sabe? Porque eles estão de fato representando um problema aí, um problema que acontece muito. Então, eu acho que foi bem coerente, gostei, foi um núcleo que eu, em alguns momentos, me emocionou também. A mudança do Chase, eu concordo que ela existiu. Não sei se pra melhor ou pra pior, mas ela é notável, assim, que ele é o personagem, um dos fugitivos, é o mais alterado ali, da versão original. Mas me satisfez bem o núcleo dele, assim, no momento nenhum me incomodou, exceto na atuação. Diferente de você, eu não tive muito problema com o ator do Casey. Não gostei muito desse negócio de caso de família que eu já citei aí, mas, enfim, é uma coisa que o pessoal gosta de humanizar os personagens. Uma coisa que eu achei estranho, assim, talvez vão abordar mais pra frente de novo, é aquela visão do futuro da TVzinha de rádio que bem lembrado. Que eles têm lá, que tem tudo explodido. Pô, o pai não vai usar as luvas, aí o pai usa as luvas e acabou tudo. Tá tudo destruído lá, coisa sem noção. E agora eu fiquei triste aqui que eu percebi que, pesquisando aqui, que esse ator aí, o do Victor, ele foi o Piccolo no filme do Dragon Ball lá. Ô, Bagari! Coitado. Bagari, tá pagando de Paulo agora, por quê? Ah, não tenho culpa, pois aqui em MDB eu vi o título desse filme literário. Lorde Piccolo, foi, meu Deus. Tá bom. É, a mudança do Chase, assim, não dos quadrinhos, mas a mudança do pós-personagem na série eu achei interessante. Logo no começo já mostra que ele não é apenas o babaca, quando ele salva a Carolina lá dos dois caras na festa lá. Já mostra que ele é... Até porque é deixado implícito que eles 5, 6, 7, sei lá. Não sei fazer conta. 7 porque tinha ímpio. Eles eram amigos antes. É, seria muito babaquice dele, ele conhecer a menina de criança, deixar aquilo acontecer, né? Faz todo sentido então, ele salvar ela. Depois da morte da Amy que eles separaram. As famílias todas, né? Ah, as famílias não, que eles continuaram com o negócio do orgulho lá, mas os moleques mesmo que meio que ficaram cada um pra um lado, não se falavam mais. É, de aquela coisa familiar de vamos ter um churrascão domingo aqui no final de casa, parou, né? O último churrascão que teve foi... Ah não, deixa pra lá. Quando a gente falar da família da Molly. Enfim, eu achei... Tirando esse negócio lá da visão do futuro, do Chase velho lá de barba, com a barba que... Pior que a barba que eu usei quando eu fiz o cosplay do Shang do King of Fighters, mais mal feito. E foi na cena lá que o Victor leva o tiro lá que o orgulho ficou correndo de um pra cima e pra baixo que eu fiquei assistindo aquela episódio inteiro com a música do Trapalhões na cabeça. Vale ressaltar o seguinte, a gente não citou aqui, né? A gente tava falando aí, o Magari lembrou da visão do futuro, né? Que é uma maquininha do tempo, vamos dizer assim. Uma máquina do tempo só de imagem, né? Ela só podia mandar um recado pro passado, vamos colocar assim, né? Isso meio que trabalhou em algum momento na série dos Fugitivos, quando eu acho que foi quando o Victor entrou, né? O Victor lá, o filho do Ultron, em que o pessoal vivia temendo o futuro próximo, porque tinha uma visão do futuro e que o Victor era o vilão e eles estavam anunciando isso. Acho que foi a Gert do futuro que foi avisar. Enfim, foi uma bagunça danada. Eu tenho que reler esses quadrinhos. Mas teve isso. E também vale ressaltar, né? Boa parte dos easter eggs estão no laboratório do Victor. A gente falou aí do foco do raio-x. A própria Fistigonas também. As luvas. É, que é aquelas as luvas, né? Que são pirotécnicas, sei lá, tocam fogo e tudo. E o sapão. Tudo bem que não é o sapão dos quadrinhos, né? O sapão dos quadrinhos é realmente um sapo gigante, que é o veículo deles que sai pulando, né? Um sapo invisível mecânico que sai grudando nos prédios aí, ninguém vê, né? Indetectável. Mas tem um carro lá deles que eles chamam de sapão, não é isso? Sim, o Leapfrog. É. Original. Exatamente. Eu nem sei se tem uma explicação porque era sapão, mas enfim, só pra ressaltar aí. Ah, é tipo a escola deles se chama Atlas, a cafeteria Timely. Mas o sapão era quase um personagem nas histórias e quadrinhos, Nos quadrinhos, sim. Valeria a pena depois usar, se não for mais com a referência, usar até depois. Vai ter o sapão 2.0, meu carro transformado agora num hiperveículo, né? Já que a gente renovou a segunda temporada, vamos investir mais aqui nessa área, nessa parte. É uma coisa, como eu acho engraçado o pessoal nerd que viaja. O pessoal deve fumar alguma coisa pra assistir essas coisas. Que quando começou essa temporada de Agenda Shield aí, que mostra a Terra destruída, já tinha gente falando que podia ser essa história aí do futuro do fugitivo que destruiu a Terra. Falei, ah tá bom. Vão interligar tudo assim mesmo. Vamos agora de Carolina, né? A Carolina Jean. Mais uma vez o núcleo dela foi o mais alterado. Tudo bem que a origem dela pode ser a mesma, né? Ela nos quadrinhos é uma alienígena de pais que são atores famosos, né? A Leslie Jean e o Frank Jean, né? Na série de TV, quem faz ela é a Virginia Gardner. Eu não conheço ela de outras séries, mas parece que ela era famosinha lá no núcleo de personagens adolescentes. O pai dela é a Annie Wershing e o Kip Pardue, né? Engraçado que o Kip Pardue, entre aspas, é o pai dela, né? É um ator que nunca deu certo na vida, o único que meio que mantém o histórico lá dos quadrinhos. Mas a Annie não é uma atriz, ela é meio que uma líder da igreja do Giborin, que é um grande easter egg aí, que ninguém sabe direito o que é Giborin. Giborin nos quadrinhos, se você for ler o volume 1, são gigantes lá, deuses que querem acabar com o mundo e vão deixar apenas alguns que são seus fiéis viverem, né? Ainda pode abordar um pouco exatamente, isso. Exatamente, né? A gente não quer spoilear, mas nos quadrinhos, os Giborin estão lá enfiados no dentro da Terra. No final do episódio aí, vai aparecer alguma coisinha aí dessa primeira temporada que pode ou não pode. Eu acho que eles estavam esperando ver se a coisa pegava pra investir mais grana, né? Injetar um din-din pra talvez aparecer também o Giborin. Por enquanto só tem a igreja do Giborin, né? Mas o que diabo é Giborin? Ninguém sabe, ninguém explicou. Apenas a gente sabe que ela foi fundada em cima de um personagem mítico que o avô, que é o pai da Leslie, conheceu. Que é o tal do Jonah. Que aí o Magaren fez a piada no começo do podcast. Já o ator é o Julian McMahon, né? Que é o Doutor Destino do primeira versão do Quarteto Fantástico. Não aquela versão que não foi pro cinema, mas a versão de 2000 e pouco, né? Dos anos 2000 aí. É. curioso é que, assim, o Jonah, cara, não quero estragar muita surpresa, mas, assim, dá pra perceber que dos três ali, a gente tá fazendo já um trio aqui, né? Porque ele tem a ver com a família da Carolina, né? Ele é o único que vai manter a característica de ser a alien de outro planeta. Ninguém diz que é ou não, né? Mas se for ter um majestodiano, que é a raça lá da Carolina, parece que a coisa veio aí a origem do tal do Jonah, né? Não fica nada claro o que é realmente o Jonah, quais são as verdadeiras intenções dele, por aí vai. Sabe que ele tem um plano, esse plano é muito antigo, é ele que meio que forçou essa galera toda a se reunir numa coisa só, que era o orgulho, e aí a ideia dele era escavar um local, que a gente acaba descobrindo no decorrer dessa série, e aí lá embaixo tem uma coisa, que até gente mesmo, a gente tem vários chutes de talvez seja, mas não sabe direito o que é. Mas aquela coisa lá embaixo, supostamente, tem poderes ou tem uma energia que ele quer se aproveitar dela. Aí vale citar também que a razão do orgulho tá sacrificando o meio mundo aí é pra manter a juventude eterna do Dr. Destino. É, os sacrifícios aí ganharam um teor diferente. Nos quadrinhos, o sacrifício era pra atender lá os Giborins, era tipo a contagem de alma, que no final eles iam poder criar o apocalipse dele, ou sei lá, o Armagedor deles, eu não me recordo direito. E já nesse aqui não, é meio que pra trazer o Jonah de volta, né? Eu achei interessante, aliás, o Frank foi o personagem que realmente me surpreendeu, porque já que a gente já tá falando de spoiler mesmo, Dantes, que no final ele parecia ser aquele bobo alegre sendo enganado a história inteira, no final ele acha que ele vai ajudar a Caroline, mas depois dá a virada de, eu não, você puxa saco aqui do Jonah também, eu não sou Homem-Aranha, ele não é o Tony Stark, mas eu vou puxar o saco dele. A Leslie, aquela lá, a líder da igreja lá do Giborin, que inclusive é dessa igreja aí que surge o nome Fugitivos, que o pessoal que eles fazem o sacrifício desaparece, eles falam, o pessoal fugiu, aqueles fugitivos. Não, vamos explicar direito. Os Runaways, vale ressaltar, os Runaways é um nome usado especificamente pra pessoas que fogem de casa, sabe? Aquele tradicional, abandonei a família, né? E aí... Mas eles chamam o pessoal que desaparece da igreja. Exatamente. Lá, então... Mas a própria igreja, ela recebe esse tipo de jovem. Ela pega os jovens que abandonaram a família com problemas familiares mesmo, e ela recebe esses jovens. E aí, como o Magarin falou, depois de um tempo, esses jovens desaparecem pela segunda vez. Que aí sim, aí já não é mais fugitivos, né? Desaparecidos. A não ser quando aparece boiando na praia e depois... Não, eu acho que foi um bom... Esse núcleo aqui foi bem trabalhado. A gente vê, principalmente pela parte do Frank, que ele começa como apenas um ator frustrado, que ele consegue ser despedido pelo empregado dele lá, o agente. Não, mas você não pode me despedir, eu que tenho que despedir. Já era, Frank, tchau, fui. Aí ele tenta entrar pra igreja lá, fala que ele é o Alpha. Como que é? Tem uma nomenclatura lá pro pessoal mais... É, Go Ultra. É Ultra, isso. É Ultra, e ele falha também, ele falha em tudo. Depois ele ganha poder de curar as pessoas. Depois ele é o personagem que mais muda durante a série toda. É curioso, né? Porque ele certamente não é um alien feito... Não, ele não. Mas ele, ao mesmo tempo, ganha os poderes, né? Aí, será que o Jonah... É, o Jonah. O Jonah alien, ele que é capaz de passar os poderes dele, sei lá, meio confuso. Isso aí ficou... Uma coisa que temos que admitir. A série ficou com um monte de plot aberto aí pra anos e anos de temporada fio, né? Espero que não seja um Lost da vida que depois... não resolve nada. A Carolina, eu achei legal os efeitos dela. Você achou? Ela tá transformada lá. Sabia? O dela, eu achei que combinou. Eu já gostei também. Quando o Jonah aparece, que eu já achei meio boca. Talvez porque ele tem uma cara de canastrão suprema lá, mas... Mas a primeira vez que ela aparece voando lá, eu achei que casou direito. Sei lá, ficou esquisito ela voando com aquele brilho. Parece que não tava cabendo na imagem, tava meio fora do plano. Eu achei meio esquisito. Poderia ter sido melhorzinho. Aí na segunda vez que eu vi lá na luta final, eu achei mais bacana. Ah, a luta final. Vamos falar da luta final do final, que eu tenho umas coisas pra falar. Eu acho que, só abrindo parênteses, eu acho que o CGI da série como um todo não ficou tão legal, não. Teve alguns momentos legais, mas teve alguns momentos bem novela da Record. Bem no dito Manos. Isso, pior até. É, bem no Manos. Dito isso, eu acho que a Leslie é uma personagem que mudou demais ao longo da série e eu não me convenceu muito essa mudança dela, sabe? No começo ela tá ali toda devota pro Jonathan e Jonah, né, sei lá. e no final ela já quer combatê-lo, quer dizer, é um negócio que não faz muito sentido. Eu não vi muito motivo dela ter essa mudança de coração do começo pro final. O Frank também me surpreendeu justamente porque parece que ele vai ser bonzinho, no final ele é só um puxa-saco do mauzão lá. Mas cara, a Carolina, eu gostei dela, eu só não sei se ela tinha aquela, se ela era lésbica nos quadrinhos, porque eu não lembro dessa parte. Sim, né? Sim, ela era. Sim, era, né? Só que supostamente então... não era, mas também não sei se é ou não, se máquina na série TV, mas o pessoal já tá apostando aí na chipagem, como usa um termo aí. É a Nico, né? A Nico, a gente já deu a entender, ela e o Alex têm um interesse romântico um no outro. No decorrer da série, isso meio que fica confuso, porque a Carolina realmente ela gosta da Nico na série, tanto nos quadrinhos como agora também na série TV. Só que a Nico já dá um travessão nela assim no primeiro beijo, tipo assim, opa, não, tá confundindo as coisas, a gente só é amigo e tal. E aqui na TV deram a chance de haver uma possibilidade, né? Rolou um beijo aí. Ah, não, porque ficou aquele negócio, ah, o Alex gosta da Nico, que gosta da Carolina, que gosta do Chase, que gosta da Kurt, gosta... É, ficou adolescente, isso é normal. Bem maração, assim. Depois, no final, termina um que não gostava de ninguém, né? É aquela musiquinha lá. É, mas eu gostei, no geral eu gostei desse núcleo também. Não, eu me admirei, a Virginia trabalha muito bem, a atriz. Não, ela é muito boa. Eu até vou ser sincero, esse lance dela, dessa menina retraída, cordeirazinha, boazinha, ela é pra ser uma menina exemplo, né? E aí a gente podia dizer, pô, agora ela não é mais, ela vai virar uma porra louca e tal. Não, ela apenas só era lésbica e se retraía, né? E agora meio que tava começando a querer dar os passinhos dela fora daquele biótipo ideal que a mãe queria que ela fosse, né? Tentaram passar uma de X-Men aí, né? Vamos sair do armário. Mas é isso aí, eu só me incomodei um pouquinho com a mudança da Leslie, do começo pro final. Eu achei meio abrupto, assim, a mudança de ideia dela. Fora isso, eu gostei desse look também. É, isso é uma coisa que eu acho recorrente da série, já vou adiantar aqui. Eu acho que não existe em nenhum momento pais verdadeiramente maus. Eu até tava discutindo isso com o Arthur. Até a Leslie, que eu achava que era no fim, ia sobrar como se fosse a filha da mãe mesmo, a grande fiel ao Jonah e tal, ela fica meio irritada, golada, porque pisaram no calo dela, né? E aí ela fala assim, ó, pra mim brigar do Jonah, agora você ao lado, você do outro lado, né? Tal. É, a Leslie desenvolveu muito mal. Tanto talvez pior que a Tina. Eu falei que a Tina tinha sido a pior, talvez tenha sido a Leslie nesse sentido. De resto, assim, eu gostei muito da criação da igreja, né? É um ambiente diferente, é um trope diferente pra vilões do que os aliens originais, que ainda pode ter a conexão do Jonah aí, então acho que pode contemplar as duas coisas, né? Vocês falaram da Virginia atuando muito bem, eu também acho que ela é minha atriz favorita dos seis ali. E acho que a Carolina original, pra Carolina da série, teve um ganho, que eu, quando eu reli os quadrinhos, eu fiquei tentando entender, pelo menos no primeiro volume, quem era a Carolina, tipo, qual é essa personagem, qual é a motivação, o que ela pensa e tal. E de fato, a única coisa que eu encontrei ali foi o drama delas pra se assumir e ponto. Eu acho que a Carolina da série, ela tem muitas nuances a mais, tem a relação dela com a mãe, tem a relação com o pai, tem essa coisa de subverter, né, o peso que ela tem de ser o rosto da igreja e tal. A Carolina me cativou bastante, ela foi uma das personagens que eu mais gostei de longe. Foram as mudanças em torno dela que foram as mais de ganho, né, de todos aí, a personagem que mais ganhou. Porque se de um lado nos quadrinhos o Chase era bobão, a Carolina também era, boa parte, ela era a menina praticamente inocente pra caramba. Essa aqui não é tão inocente não, ela até é meio resguardada assim, que foi criada uma redoma, né? Mas a dos quadrinhos ela chega a ser inocente de ser boba, entendeu? E quando ela começa a descobrir as coisas, ela meio que descobre que ela é lésbica, não sei querer, assim, tipo, ah não, eu gosto da Nico, vou beijar a Nico, sabe? Ela nunca tinha pensado talvez disso antes, pelo menos dá a entender isso. E até comentando, eu conversando com uma amiga minha que assistia a série, nunca tinha lido os quadrinhos, não conhecia, né, e tava assistindo a série, ela não percebeu que a Carolina era lésbica, até tipo o quinto, sexto episódio, que é quando fica mais claro, né, mas pra mim que já sabia, desde o início eu consigo ver algumas falas dela que podem estar se referindo tanto aos poderes quanto à sexualidade, então várias horas ela fala, tipo, ah, eu tô descobrindo muitas coisas sobre mim e tal, desde o início isso acontece, e enfim, é um paralelo interessante que se faz ali que eu gostei. E sobre o casal dela com a Nico, o meu único problema de fato com isso é se tiver o plot twist do Alex. Pra mim é muito importante que a Nico e o Alex sejam um casal. Mas eu acho que eles ainda vão ser, entendeu? Eu acho que assim, que tudo leva a crer, e agora que graças a Deus a Fox daqui a pouco vai estar de volta pra Marvel, né? Que a gente vai ter outros personagens que ingressaram nesse mundo fugitivo. Eu torço muito pra ter um Victor, pra ter lá o Chavin, entendeu? Eu torço pra que esse núcleo aumente. Tem tudo pra aumentar. Não, e é só isso mesmo, assim, tipo, eu gostei da interação das duas, achei que ficou legal no final e tal, mas é importante que, se houver a traição, que a Nico e o Alex estejam juntos, só isso. Bom, a gente tem mais duas personagens aqui, nos quadrinhos os grupos familiares delas são completamente diferentes, mas pra série acabou se juntando até por uma questão de que os autores, os escritores da série acharam que é difícil trabalhar muito personagem, né? E aí acabou eliminando dois pais pra até criar uma trama de mistério nessa parada. Então, de um lado a gente tem a Gertrude Yorks, que o núcleo dela nos quadrinhos são os pais, que são viajantes do futuro, do futuro não, do tempo. Né? Só que, e ela tá justamente ligada com a Alfazema, que é a dinossaurinha que aparece aí na história. Ia ser muito complicado colocar essa coisa de viagem do tempo do nada na série de TV, né? Então eles meio que resolveram isso de outra maneira, né? Em vez de colocar a Stacy e o Daily Ox como viajantes do tempo, né? Eles colocaram eles como biólogos, e aí tudo bem, forçou a barra do mesmo jeito. Mas aí eles criaram com engenharia genética vários outros seres, inclusive conseguiram reproduzir uma Deinonychus, né? Inclusive vamos dar os parabéns, que é o primeiro Deinonychus, o primeiro dinossauro que eu vejo na TV que tem pena, né? A Alfazema, nenhum outro que eu vi. Aquelas penuginhas assim nas costas, na crina dela, né? Vale ressaltar, apesar de serem viajantes do tempo, a Old Lance, né? Nos quadrinhos, ela não é uma Deinonychus do passado. Ela é uma Deinonychus do futuro, que foi criada por engenharia genética. Então, ou seja, tá quase lá. Isso é uma sacada muito boa. E, curiosamente, tem uma explicação pra ela obedecer a Gertrudes. Porque ela ouvia Gertrudes pelo encanamento lá da coisa, ela ouvia sempre a voz da Gertrudes falando com a irmã e tal. Então, de alguma maneira, ela se acostumou com a voz da Gertrudes, porque pelo encanamento ela era a voz que ela mais ouvia. Nos quadrinhos era meio que um controle também genético, mais uma vez, que os pais colocavam, né? De alguma maneira ela obedecia ao Stacy e o Dale, e aí obedecia também, por consequência, a Gertrudes. Na série, eles enfatizaram ainda mais essa veia mais de guerreira social que a Gertrude já tinha. Ela era realmente mais a menina que era mais diferente, digamos assim. Até pra, imagine isso, 10 anos atrás, ela já fazendo aquelas lutas de querer fugir dos clichês, de querer fugir. Ah, porque eu tenho que lutar pra ser bonita, tal. Eu vou ser a diferente mesmo. Eu posso ser a gordinha e ser feliz, tal. Tinha essas coisas muito na série. Ela condenava, no começo ela criticava muito, inclusive, a Carolina também. Essas coisas se mantiveram na série. Né? E no outro lado dessa história, a gente tem a Molly, aí não é Molly Hayes, né? Eles tiraram completamente o sobrenome da personagem pra criar uma personagem nova inspirada na outra, né? Então ela é Molly Hernandez, não é isso? Isso. Molly Hernandez. E ela era pra ser uma mutante, aqui ela não é mutante. Não explicam direito o que ela é até o penúltimo episódio, né? Então os pais dela nos quadrinhos eram mutantes, é suficiente isso, mutantes ladrões, tá? Já na série, eles foram mortos, né? E a Molly é adotada. Tem um mistério em cima da morte deles, e tem a ver com os poderes dela, né? E tem a ver também com o que o Jonah tá procurando embaixo da terra. Então eles eram, nessa série, geólogos, e ao estudar uma pedra que eles acharam lá de baixo, viram que ela tinha uma característica diferente, né? E também não é explicada diretamente nessa série, mas supostamente foi essa pedra que deu os poderes à Molly. Então, só fazendo um bate e volta rapidinho de quem é quem nessa história em termos de atores, né? Ah, eu falei aqui que a Gertrudes é a Ariella Barre e a Molly é a Allegra Acosta, que é a menina que é mais nova, inclusive. Eles envelheceram um pouco a Molly, talvez porque fosse complicado trabalhar com uma criança na série, né? Também porque criança costuma crescer rápido. Exatamente, ia ficar muito complicado, né? Vídeo branco, Game of Thrones, lá no Lost também. O pai dela é a Stacy, é a Bridget Branagh, e o Dale é o Kevin Weisman. Já os outros, né, os pais da Molly, eu nem sei se eu tenho aqui, até Vladimir Carmano é o Jenny Hernandez e a Carmen Serrano é a Alice Hernandez, né? Eu não sei se a Molly dos quadrinhos em algum momento deu a entender que os pais delas podiam ser latinos, mas aí, enfim, já que vai mudar personagem, vamos colocar essa característica nela. Dentro do núcleo familiar, ela é a ideia de que é adotada agora, né? E o casal Stacy, ele é o pessoal mais gente boa dessa série. Eu gostei muito, inclusive. Acho que foi a parte que as mudanças não me incomodou muito, que eles eram tão gente boa, que pô, não dá pra esses caras ser vilão, né? Então só no final é que eles meio que tentam vilanizar um pouco eles, que eles são os caras que lavam a mão, né? Ele, na hora que o bicho aperta, ele fala assim, pô, o negócio tá complicado, vamos então devolver a Molly mesmo. A gente tentou até cuidar dela, mas não deu. E na hora que o bicho tá pegando aqui, eles quiseram bancar os malvadão pra dar um prensa na filha, né? Pra não obedecer e tal, não sei o quê. Na verdade, eu acho que eles fizeram isso mais por medo do Jonah. Exatamente. Foi por medo, foi. Vamos tirar a Molly do caminho. Se o Jonah descobrir que ela sabe, ela vai virar churrasco igual os pais. É, por medo foi, mas você vê que no final eles tentaram ficar bem... tentaram deixar eles mais bravões, assim, né? Ah, sim. Mas é, tipo de bravão que bate o pé assim, você olha e dá risada. É, exatamente. Eles eram tão gente boa que você não dá nem confiança nele, né? O Dale, né? É. O Dale, cara, ele é muito cientista, assim, que comemora com as coisas, né? Ah, legal, não sei o quê. Oi, amor, é o casalzinho perfeito. E era mesmo, né? Eles davam muito bem, assim. Só que eles eram muito nerdzinhos, assim, ficou bem interessante. Eu disse antes que a Carolina era uma das minhas personagens favoritas na série, a Gert é a outra, porque ela também é extremamente real, assim, ela é... Todos esses personagens, eles têm 16, um pouco menos, um pouco mais, mas nessa faixa de idade, e eles são assim, sabe? Tipo, eles conseguiram encarnar muito bem o adolescente que eles estão representando, que provavelmente eles são também. E a Gert é muito boa por esse lado outsider dela, mas que ao mesmo tempo ela lida com vida de adolescente, né? Então, eu gostei bastante do equilíbrio que acharam nela. Muitas vezes ela se contradiz, mas é isso, né? Ela tem 16 anos. E todo o núcleo familiar dela, a escolha de juntar ela com a Molly como uma irmã de adoção, também gostei. O Dale e a Stacy, concordo com o Coveiro, eles são extremamente carismáticos, é muito bom, adorei ver eles. Mas eu acho que podiam ter investido como continuidade um pouco mais numa impressão que eu tive lá no início da série, que era de que eles eram realmente pessoas super legais, perfeitas e tal, mas eles pecavam muito em entender as filhas, né? Eles se entendiam tanto que eles não entendiam o resto do mundo. Eu tive essa impressão um pouco nos primeiros episódios, mas logo depois eles viraram muito legais. Então, podia ter sido uma relativização deles que não se seguiu. Assim. Ah, e a Gert com o Old Lace também tem uma interação muito boa. É, eu acho que assim, o personagem, não dá pra descrever muito, mas assim, o que a Old Lace acertaram nela, né, na Alfazema, é raro no Dentinho. O Dentinho virou aquela porra daquele, desculpa falar o palavrão aqui, mas virou aquela peso de papel ali. Peso de papel não, né? Peso de estrada que derruba a moto. Enquanto a Old Lace, cara, você fala assim, porra, tudo bem, tem horas que você percebe que ela é um animatrônico, mas tem porquê dela tá ali, ela tem uma interação. É engraçado que ela, de vez em quando, ela vira um problema pra série e fala assim, pô, a gente vai se desfazer, da gente tava começando a ver finalmente mais da Alfazema, e de repente eles vão ter que se livrar dela. Aí você fica até meio triste assim no episódio final, mas diga, não, não vamos se livrar dela não, a gente quer a segunda temporada, ela volta. Mas interessante também na dinâmica dela, que tu falou, ela é um problema pra série, mas ela também é um problema pros personagens, e isso é interessante. Eu gostei bastante, já falei, o Dale e a Stacy foram os meus personagens preferidos. Por mais que todo o orgulho seja os trapalhões, eles são os mais trapalhões ainda. Alfazema some, eles estão lá procurando, e ele fica tentando esconder aquela fugida. Então a gente tava aqui fazendo experimentos, mas por que não falaram? Não, mas é que a gente... Ah, né? A gente foi ali. Aí que a gente acha. Estão procurando pedra, flores, alguma coisa. Ou quando o Dale injeta em si mesmo o soro lá do Jonah e fica doidão. Isso aí, vamos lá. Vou pular. Viva eu, viva nós. É muito bom, cara. A Gert e a Molly, eu achei legal transformar elas em irmãs, assim. A relação das duas ficaram legal. A Gert com a Alfazema ficou bacana também. Aonde eles pegaram os nomes, quando a Gert acha o folheto lá e vê a propaganda do filme antigo lá, a Scenic e Old Lace, ela fala, começa a chamar de Old Lace, barra Scenic. A Scenic não, a Scenic é a Alfazema. Alfazema e a Scenic. Inclusive, nesse folheto aí tem o Howard e o Pato aparecendo, sim, lá. Sim. Cabecinha dele. Acho que esse foi um dos núcleos mais divertidos, assim, principalmente pelos pais bobalhões aqui do Dale e da Stacy. Eu falei da Gert, falei do Dale e da Stacy, mas esqueci de falar de uma reclamaçãozinha que eu acho que podia ter sido bem melhor feita, que é a Molly. Não a Molly, mas os pais dela. Especialmente porque eu gostei da Molly, gostei da atriz e tal, mas eu tinha comentado isso com o Coveiro. É todo mundo cientista nessa série, né? A Nico, a Tina é cientista por razão nenhuma, porque era muito fácil introduzir mágica ali. E os pais da Molly eram cientistas também por razão nenhuma, porque era muito fácil a solução da Marvel Studios pra todos os mutantes até então, que é inumano. Era simplesíssimo, não precisava conectar direito com nada, podia ter sido feito em 5 minutos e ia funcionar. E aí eles são cientistas genéricos de novo, assim, então isso me deixou bem chateado, mas, né, já 80% já era cientista, porque não 90%. Mas uma coisa legal de ele ser cientista é que cada um é de uma área. Isso eu gostei, sabe? Botânico, os pais da Molly eram geólogos, os outros eram de mais de experiência de inventor. Cientista, inventores de geringonça. Os únicos dois fora da parada era a família dos Jean, né? Porque, na verdade, seria o núcleo líder da história. Tiraram isso dos Wilders, né? E eles viraram, digamos assim, os líderes e colocaram essa coisa meio mística, mitológica, de Deus e por aí vai, de igreja e de cura. Porque talvez, como deve dar a entender aí, né, no final, dá pra encaixar em Jimbori em mágico aí. Ninguém descartou isso, né? E os Wilders aqui, que aí sim, eu concordo com muita gente aí. Eles perderam, inclusive, a funcionalidade. O que que eles são? É o cara que tinha um terreno que mandava no bairro lá pra espantar todo mundo, pra ninguém ficar fuxicando lá no terreno? É inútil isso, né? Eu acho que você pode pensar o seguinte: as outras famílias são cérebro e ele é um músculo, né? Sim. Mas nem músculo muito ele foi, né? Mas ele era o pessoal que tinha contato. A polícia tava com ele. Tanto que no final, quem faz a ligação pra incriminar os moleques é ele. Sim, sim. Mostra ele lá com o telefone na mão. Eu tô pensando se eu ligo, se eu não ligo, será que eu ligo? Tem uma hora nos quadrinhos que pra mim é bem marcante, que é logo que dá o primeiro flashback de como o Gibborin contatou os pais deles, né? Que o Gibborin fala, tipo, isso é uma profecia, e não é uma profecia, mas enfim, é um negócio mágico lá, e pra ela se cumprir, a gente precisa de representantes que sejam as categorias, sei lá, quase de maldade, assim. Então o próprio Gibborin justifica, a gente precisa de ladrões, a gente precisa dos outsiders, que eu não sei como traduzir isso, mas enfim, que eram os mutantes, e os viajantes, né? Então isso poderia ter sido bem melhor explorado lá na série. E os Gibborins completamente foram deixados pra depois, assim, eu acho, e quiseram meio que botar um negócio mais pé no chão possível. Nesse ponto, mediante a outras mudanças que tiveram, eu aceitei, entendeu? Eu acho que poderia ter todas essas mudanças aí, como eu te falei, contanto que os pais realmente fossem com mais frequência maus, né? Acabou caindo toda a vilania nas costas do Jonah, né? O que é interessante, porque quando você volta lá atrás nas entrevistas do Brian K. Vaughan, que ele diz que fez a série quando era jovenzão lá, rebelde, né? No final de Rebeldia, né? Jovem adulto. E agora, que ele disse que agora sou pai, minha perspectiva é diferente. Ele meio que quis entender o lado dos pais, né? Eu gostei eu assino embaixo quase tudo que vocês falaram sobre esse núcleo familiar em particular. Eu gostei dos pais deles, tá? Apesar de eu achar algumas situações meio forçadas, eles meio ripongas demais, mas enfim, eu gostei bastante. Eu gostei muito da Gert também, porque eles fizeram ela ser a justiceira social, mas ao mesmo tempo ela acaba ficando com o cara que seria o inimigo mortal dela, que é o macho alfa da escola. E os biólogos lá são bem doidões, são bem simpáticos, então acho que deu uma contrabalançada legal com relação aos outros. Isso aí é clichê pra biólogo, né? Botaram biólogo, aí ponga. Isso porque não tinha historiador lá. Ah, meu Deus. Todo esse pessoal biólogo é meio estranho, mas... eu tô aqui, tá ainda, tá? Mas eu gostei muito deles evitarem o clichê da Gert, de ela não ser a lésbica, já que ela é a guerreira social da história, né? Então, eu achei que ficou bem legal esse... No geral, os personagens ficaram bem desenvolvidos, com exceção dos que a gente falou antes. Então, pessoal, a gente, como sempre, né, tá jogando agora a leitura de, não é e-mails, né, mas de comentários aqui mais pro fim, né, e o Eto Magari me acompanha pra ver alguns comentários que o pessoal deixou no Facebook. Magari, vou começar, beleza? Comece, por favor. Então, o primeiro aqui é do Gabriel Santos, e ele disse o seguinte: bem mais divertida e direta que as séries da Netflix. Olha, isso aí é amigo do Magari. Algumas coisas não precisavam ser adultonas demais, mas é bem legalzinha e muito bem feita. Quando chegar na Sony, só Deus sabe quando, vou ver de novo sim. Caiu Carlos Alexandre, ele comenta aqui que curti a série e achei bem legal. Amei a Nico, coraçãozinho. Mas acho que dá pra desenvolver ainda muito mais os poderes e a participação de cada um na temporada 2. Porém, The Gifted foi a melhor surpresa de 2017. Sem dúvidas, a melhor série jovem teen da Marvel atualmente. E logo após, o Marvel Runaways. Agora o Leandro Carneiro disse: excelente adaptação. Pra mim, a melhor surpresa do ano passado. A redenção da Marvel depois de Inumanos, realmente. O elenco, ambientação, efeitos, tudo se encaixa lindamente. Pros puristas, pode não ser o ideal, porque não é quadro a quadro o gibi. Mas para ver a mesma história de novo, eu leio o gibi de novo. Fora que tem coisas que não funcionariam em live action. Adorei a série, que vem a segunda temporada. Realmente, o Leandro falou uma coisa que a gente até discutiu aqui, né? Tem que ter algumas mudançazinhas pra gente se surpreender. Tem que ter até umas adaptaçõezinhas de tempo, né? Por mais que sejam só 10 anos, né? Assim, ou 10 anos é muita coisa. 10 anos é muita coisa. Aí o Gabriel Vendana Queiroz aqui comentou que gostou muito da série, ele superou as minhas expectativas, mas ainda estou esperando eles fugirem. Queria que já tivesse fugido logo ali no episódio 3, 4, ele coloca entre parênteses. Ainda não consegui ver o último episódio. É, se você já viu então, até agora, então você viu que eles fugiram. É, fico feliz, viva! Aí o Caio Oliver falou, começou muito bem, mas tem uma queda de qualidade no final. Do tipo, tinha que fechar em 10 episódios. Vamos lá, corre. Eu já achei que demorou demais pra descobrir. Ah, então. Né? Eu achei que deu uma caída no, na metade. Tem uma barriguinha e depois... Eu acho que no final, acho que deu uma guinada pra frente. É, Dri Ferro. Foi uma grata surpresa. A caracterização dos personagens principais foi muito bem feita, apesar de algumas pequenas mudanças em relação ao quadrinho. Mas essas mudanças na trama proporcionam também um ótimo desenvolvimento dos pais dele. É uma série divertida de acompanhar e você logo aprende a gostar dos fugitivos. Já estou na esperança da segunda temporada, onde teremos de fato os fugitivos. Muito bem, é isso aí. Aí mais duas pequenininhas aqui. O Pablo Molinaro disse, muito boa pra mim. Já está entre as melhores séries da Marvel atualmente. E o Bruno Vanderlei disse, simplesmente foda, mais fiel da Marvel, mais fiel que os próprios filmes, mais divertida que 90% das séries da Marvel. Pô, esse aí se empolgou. Mas com é empolgado. O Pedro Servino aqui fala, embora acredito que aqui o formato de lançar todos os episódios de uma vez funcionaria melhor. Essa estrutura de um só por semana acabou sendo um pouco cansativa para uma temporada que foi um grande prelúdio. Na verdade, acho que a segunda, que na segunda as coisas vão se agitar bem mais. Andoni Nobilis, muitas mudanças desnecessárias, mas no final é legalzinha. Mas é uma pena, nas mãos da Marvel Studios ela seria muito melhor trabalhada. Será? É, pode ser. É, mas mesmo assim, eu achei que foi boa o suficiente até pra se fosse um filme, hein? Até porque a Marvel Studios mostrou que sabe trabalhar com adolescente no videofilme do Garoto de Ferro. Vou continuar aqui. Paulinho Casarini, boa. Pode melhorar na segunda temporada. Não é demais, esperava mais. Não entendi, ele tá meio esquizofrênico aqui. Papo pode dele. Melhorar, não é demais, esperava mais. É que não era lá essas coisas, mas... O Wallace Guedes comenta, mudanças bobas no Boca Dura e a Molly. É, vale essa tal Boca Dura nos quadrinhos é o Chase, tá? Chase. Cada um tem um codinome, a gente não falou, nem a série citou a maioria, né? Mas a Alfazema tem a Arsênico, que é a Gert. A Carolina tem a Lucy in the Sky, que é o nome da música da dos Beatles, né? A Nico é Irmã Green. E a Molly era super poderosa, cara, né? Garota fortuna, poderosa, uma coisa garota assim. Garota forte, princesa do poder. É, princesa do poder, isso. Cada um tinha um. Então ele fala, mudanças bobas no Boca Dura e na Molly. E a Arsênico não é tão foda quanto nas HQs. Se fosse mais fiel, seria 10 por 10. 10 de 10, mas leva uma nota 8. Continua. Fala aí, esperando dublagem, outro episódio, blá blá. Comecei um e dormi. Ixi, vou ver se consigo novamente. Hugo, tenta. Agora tem um que eu tenho que colocar aqui, que foi em outro artigo, que a gente colocou os posters dos pais dele, Wellington, eu vou te mostrar aí o link, aí o cara ainda mandou o seguinte, é o Matheus Oliveira, nunca vi tanto corno numa série só. É com essa encerra a nossa leitura de e-mail. Eu não vou destrinchar as ideias dos episódios, eu só quero dar uma geral da série, né? E também cutucar um pouco no final, porque a gente já tem uma segunda temporada encabeçada. Não tem muita coisa que a gente esmiuçar também, não tem muito easter egg, nem tem muita coisa que explicar. É uma série pra adolescente, é uma série que realmente tem uma linguagem própria pra essa galera, né? Eles até talvez mudaram alguns personagens ali pra poder conversar com os que são adolescentes hoje, né? Então a ideia é realmente ser montada em cima disso. Mas o que me impressionou, né? Já que a gente teve Inumanos aí no passado pra comparar, tá tendo paralelo aí a próxima série que a gente vai ainda falar aqui no podcast, que é o The Gift da Fox, né? Mas o que me impressionou de fazer essa pequena comparação? É a atuação desses seis garotos, assim, me impressionou pra ser uma série de jovens atores, né? Eles atuam muito bem, muito mais do que essas duas séries que eu citei agora. A história é bem montada, eles têm uma trama, ou seja, tem os problemas de cotidiano do adolescente? Tem. Mas eles têm uma trama de mistériozinho que eles têm que resolver, que eles usam, digamos assim, os conhecimentos deles aos poucos e vão apresentando as possibilidades que eles podem usar, né? A Alfazema de uma maneira, ou as tecnologias do Stein de outra, os poderes da Molly que ninguém confiava no começo e de repente deram ouvido a ela pra outra. Então eles vão usando um ou outro pra resolver esses mistérios. Que tem essa trama principal, né? Podemos colocar duas tramas, né? A trama da morte da Amy e a trama de quem é o Jonah que não tá nem completamente explicada. E aí que depois junta com a trama da morte dos pais da Hernandes, né, da Molly. Então isso tudo começa a usar e você vê que não há, em momento nenhum, nesses 10 capítulos da série, nenhuma luta pra se... Pô, essa é uma série de super-heróis? Não, uma série de super-poderes, mas não tem uma luta, nenhum salvamento, nem nada. Quando a gente finalmente chega no capítulo final, aí você para, pô, tu vai ter um confronto de pais e filhos, né? E aí é quando você vê, assim, um momento, entre aspas, mais vergonhoso, porque eles não são lutadores. E é essa a graça de Fugitivos. Eu acho assim, pô, que cena mais bosta de luta, né? Todo mundo não sabia nem o que fazer, e aí, de repente, pra aguentar o tranco, a Paulina, né? Ela diz, não deixa que eu fico. E aí, surge aquele momento em que praticamente é um Harry Potter da vida, né? Um joga magia do lado e do outro, da energia, e fica se batendo lá até que se explode. As duas varinhas se chocando lá e causando um terremoto. E aí, os adolescentes correm. Eu falo, putz, fugiu, tá? Por quê? Porque eles não têm mais o que fazer. Eles não sabem lutar, não são lutadores, não são salvadores, não são vingadores, não são heróis. Estão fugindo. Aí eu falei, puta merda. Então, que luta bosta, o que vai ser agora? Aí que eu gostei, que aí o último capítulo mostrou. Essa não é uma série que vai ter isso. Eles estão reclusos lá na floresta, tentando pensar o que vão fazer. Tá? Aí tem uns momentos legais de descontração, mas ele fala assim, não, a gente não é lutador, a gente vai usar novamente nossa malícia, engenhosidade aqui, pra entrar no lugar, resgatar a Caroline e fugir. Porque é isso que essa série vai se tratar. É isso que a gente vai ser daqui por diante. A gente vai ser um fugitivo. E eu espero que isso é que seja o próximo temporada, que ela tem tudo, na minha opinião, pra ser muito melhor que a primeira. Que ela vai ser, digamos assim, eles tentando se esconder, entrar em lugares, talvez fugir pelo país, se passando por outras pessoas, ou então tendo que usar os poderes deles pra conseguir se manter, né? Eu não sei se vai se manter algumas coisas nos quadrinhos, mas eu me lembro que em algum momento eles usam um parque de diversão desativado pra morar, e aí vão tornando ele uma tipo de base, né? Uma base com um pouco de tecnologia, já que um parque de diversões poderia ter uma energia lá desativada, que eles podiam reativar e usar, né? Enfim. E aí talvez eles trabalhem isso, né? Eles terem que se manter na surdina, né? Como pessoas que não têm mais os pais pra comandar, mas ao mesmo tempo estão lá os pais perseguindo ele. E eles vão ter que se desvencilhar, se esconder. Eu acho que isso é o rumo que essa série tem que seguir. E esse é o rumo que eu gostei, que deu uma pincelada nesse último episódio, que eu falei, pô, aí tem coisa que realmente eu gostei, né? Que eu vejo que tem jogo pra mais trama, né? Que em algum momento eu até falei com o Arthur, olha, eu acho a série muito boa, me surpreendeu pra caramba, mas se não fosse esse último episódio me dando essa pincelada, eu não sei se eu ficaria completamente satisfeito. Me fez ficar mais animado. Do que muitos ali no meio. Teve alguns no meio que eu achei meio feeling demais, meio enrolada demais, né? Bom, é isso que eu tenho pra dizer. Não, eu acho que a única coisa que me incomodou nesse final foi que eles meio que não decidem a questão dos poderes da Molly, né? Porque tem uma hora que levantar o carro desgasta ela muito, tem aquela outra hora que ela levanta o caminhão e tô de boa, né? Eles têm que resolver isso. Agora, a segunda temporada eu espero que seja pauleira nesse sentido. É Prison Break pra adolescente. É os moleques tentando fugir e os pais atrás. E vamos ver como é que eles vão conseguir resolver isso. Eu só espero que o Brian Vaughn continue só como consultor e não se meta muito nos textos, porque a última empreitada dele como produtor não foi muito legal, né? Foi aquele Sobre Redoma. Então... Ah, foi? Pelo amor de Deus, né? Então, é isso. Eu espero que seja uma temporada mais frenética, porque todo mundo já foi apresentado. O primeiro ano foi pra apresentar todo mundo. Foi uma história de origem, né? Agora é o palco mesmo. Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu tô torcendo pra ser uma temporada no mínimo tão boa quanto essa, com os problemas resolvidos. Então, gostei do último episódio. Eu achei mais... Como você falou, foi mais uma... Na verdade, a temporada inteira foi uma coisa de origem, foi mais preparação para uma segunda temporada, que aí sim eles vão sair correndo por aí. A luta final, diferente de você, eu não gostei, porque ficou parecendo aquela luta de RPG de turno. Você ataca, depois eu ataco, depois você ataca, depois eu ataco, depois eu ataco. Mas é isso que tá, eu não gostei da luta. É não. Isso que eu entendi. Eu falei, não gostei. E eu acho que isso que mostra que eles não são lutadores. Tava esperando alguma coisa, pelo menos um pouquinho mais elaborado, mas no final, com a vergonha ali. Temporada descaracterizaria a série. Pra mim, tinha que se ferrar mesmo. A única coisa que eu não gostei foi que ficou parecendo lado a lado, sabe? Um videogame assim. Eu acho que poderia ter eles terem levado uma surra mesmo e corrido. Sim, correndo cada um pro lado. O que mais apanhou ali foi a coitada da Alfazema, que levou um tiro de tranquilizante na fuça. Mas, tirando isso, eu achei, como eu falei, achei a série bacana. Tem os negócios adolescentes, tem os que falaram aí de fulano gosta da cicrano, que gosta da fulano, que gosta disso, que gosta daquilo, que gosta daquela outra. Mas, no geral, no não é coisa que chega a encher o saco. É um tipo de adolescente insuportável, um aborrecente. Na segunda temporada, como, como você falou dos pais, eles sendo um pouco menos trapo-orgulho e sendo um pouco mais útil pra série, apesar de agora eles estarem meio que divididos em, em dois objetivos, um que é recuperar os filhos e dois pegar o Dr. Destino lá, parece que todo mundo agora virou contra o Dr. Destino, menos um, parece ter um, alguém infiltrado em algum lugar por aí, na última cena dele dá a entender. E é isso, eu acho, eu achei uma temporada muito legal, muito boa, claro que sempre tem um, uma encheção de linguiça aqui e outra ali, nada como a Netflix, que são três episódios de encheção de linguiça, mas... Tem três a menos agora. Ah, mas três a menos. Defensores também tem um monte a menos, mesmo assim teve encheção de linguiça, eu doidado. E é isso, é bem lembrado que eu queria falar. Eu espero que essa primeira temporada de Fugitivo não seja tipo a primeira temporada do Demolidor da Netflix. Começou muito bem e depois só a ladeira abaixo. Assim, a minha avaliação geral é que eu adorei a série. Ela, eu consegui sentir mais coisas vendo a série do que lendo, relendo o quadrinho recentemente, né? Então, talvez até a minha opinião de botar Fugitivos num pedestal que eu tinha de quando eu tinha 11 anos esteja se relativizando um pouco, mas eu gostei bastante da série mesmo. Algumas coisas que me incomodaram, como a gente comentou aqui com exemplos mais específicos, mas essa desvilanização do orgulho. Tem uma coisa que ficou bem no final, que no fim não é nada muito específico de nenhum pai ali, mas que vários deles foram enganados achando que era uma fonte de energia renovável. E tipo, isso é a coisa mais desvilanizar eles de todas, e foi horrível. Mas fora isso, eu gostei muito. O último episódio eu só não gostei por causa disso, dos pais mesmo. O resto eu gostei muito também. Eu até tinha falado com você, não foi, Arthur? Uma maneira fácil de você manter o que os Giborins prometeram pra ele era que, tudo bem, os Giborins acho que queriam manter 6 vagas pras pessoas sobreviverem. Isso, era isso. No pós-apocalipse, né? Que seriam os regentes da Terra, enfim, uma coisa maluca dessa. Era só pra dizer, olha, o que tem lá debaixo da Terra vai dar eles mais vida. Feito o Jonah não tem uma vida mais prolongada. Então eles estavam atrás desse produto debaixo da Terra que daria uma vida prolongada, e é isso que meio que fez eles, digamos assim, passarem por cima de todos os... Enfim, todas as moralidades possíveis que eles poderiam ter, e passar por cima de todo mundo pra ter aquilo ali, né? Pra ter mais vida, né? Mais vida eterna, talvez, sei lá. Podia ter usado isso, né? Simplesmente isso. Mas eles quiseram tirar esse peso em cima dos pais. O que eu acho que foi a pior decisão da série de longe, assim. Mas ok, eu ainda assim achei a série muito boa. E sobre a segunda temporada também, me parece que a premissa, né, dos Runaways, ela tá jogada a partir de agora, assim. Então, pode ser que eu goste mais por ela ser talvez mais dinâmica, pode ser que eu goste menos caso ela desenvolva menos os personagens, que é uma coisa que eu achei um ponto altíssimo dessa, mas eu tô bem aberto pro futuro dela. Tá ok, então. Então, com isso a gente pode dar pro encerrado nosso podcast. Logo, logo a gente vai ter mais um outro de série aí de TV, né? Meio que veio conjugado aí. Vai ser legal, a gente vai ter algumas séries pra se comparar. Então, a gente encerra por aqui nosso Nominata 66. E até o próximo. Tchau, tchau. What do we do? We run. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.